dado início a mais uma sessão da Irmandade Nerd. Saudações, caros fraternos! Estamos aqui de novo para mais um Irmandade Cast. Na verdade, não estamos aqui para mais um Irmandade Cast, é a continuação do que estávamos fazendo. Estamos aqui para falar sobre a parte 2 de Black Mirror, ou seja, vamos falar um pouco sobre a segunda temporada. Para você que ainda não escutou o primeiro podcast, corre lá, dá uma escutada sobre a introdução. Se você já assistiu, já volte para cá de novo. Continue nos escutando, se não, vá assistir essa temporada formidável de Black Mirror. Eu sou o Dudu e Waldo, Waldo! Merda. Beleza, galera, é o Augusto do canal do Bom Senso aqui de novo com vocês. Eu fui ali e voltei rapidinho, só pra gente continuar esse papo. Aqui é o Felipe do 88 Milhas e vamos descobrir aqui o que a galera vê no Espelho Negro. É, finalmente, ó, o espelho negro que me deixou atônito pra saber o que era esse espelho negro. Ah, agora vai ter explicação, hein? Uma explicação cultista pra vocês. E é isso aí, galera, aqui quem fala é o Galford. Uma série que merece dois podcasts assim é porque realmente ela deve ter alguma coisa diferente, né? Eu ainda acho que ele deveria ter 7. Que é pra falar de cada episódio, velho. Eu também. Mas só de ter 2 eu acho que já tem um nível assim altíssimo. Com certeza. Vamos lá, passar mais 2 horas discutindo aqui sobre essa série. Se terminarmos, né, nesse podcast. Ah, senão a gente faz um especial de Natal no final do ano. Pode ser, a gente faz um especial de Natal. Ó o gancho. Ô, oh, posso fazer uma propaganda aqui que não é minha? Pode. Uma propaganda momento gratuita. Jabá. Momento jabá. Não, e nem é um jabá meu. Vocês conhecem o Anticast? Conheço. O Anticast fez um especial de cada episódio, cara. Aí, tá vendo? E é excelente. Então, pra quem gostou da série e quer saber um pouco mais a fundo, né, sobre cada episódio, visita os caras lá. Nem conheço eles, não conheço nada muito aprofundado do trabalho, mas esses podcasts ficaram muito bons. Não, mas momento... só os caras fazerem podcast, isso tem que acompanhar. Isso foi o Momento Jabá Silvio Santos. Eu não vi, mas alguém viu e falou pra mim que é muito bom. Vai lá. Não, eu vi todos ele os ouviu. Black Mirror. Ah, tá. Ele não conhece a galera, mas ele ouviu. Isso, não conheço nem a galera e nem os outros podcasts. Assim. Mas você ouviu falar em Anticast? Corre lá. Minha Corre filha lá. De número 3 ouviu. eu não escutei, mas minha filha falou que é bom. Então é isso, pessoal, vamos continuar aqui a nossa conversa bem humorada, bem analítica sobre os episódios de Black Mirror, com os especialistas aqui, Augusto, Felipe e Galford. Eu? Fudeu. Ô, eu posso explicar aí a minha introdução? Pode. Com certeza. É, o Espelho Negro, né, ou Black Mirror... Além do que a gente falou na primeira temporada, que é bem legal, que é tipo um reflexo das nossas telinhas, né, portáteis, tipo celular, Nossa. Computador, ela também faz uma brincadeira muito interessante, cara. O Espelho Negro é um item usado por ocultistas pra tentar fazer adivinhações, né, e pra, tipo, enxergar outras dimensões e coisas do tipo. Então é um paralelo bem interessante, assim, sabe? Não sei se isso foi intencional, mas, bom, sei lá, eu acho que nada na série é por acaso, né? Não mesmo. Com certeza. Vindo de quem veio, com certeza é intencional, pode ter certeza. É, então, é uma coisa bem legal. E é uma série sobre sobre, tipo, predições, né? Sobre o que vai ser do futuro. E isso poderia ser uma realidade paralela nossa, sei lá. Então eu achei muito, muito bacana saber disso. Eu pesquisei isso depois, né, da gente ter gravado o primeiro episódio, eu achei bem interessante. Isso até traz um questionamento que eu pensei em fazer pra vocês nessa semana aí, de preparação pra gravar um cast. Novidade! Reimaginei o seguinte: vocês acham que se essa série fosse abordada em um tempo diferente, você acha que ela funcionaria? Em que sentido você disse? Se fosse o mesmo nível, os mesmos episódios, mas uma década antes? É, não, no nível de tecnologia. Não fora da série, dentro da série. O nível de tecnologia dentro da série. Eu acho difícil, porque a tecnologia como nós temos hoje, se você voltar no tempo, se você for brincar, nem os maiores visionários entendiam a utilização da tecnologia como nós a usamos. Eles entendiam que ela era possível. A comunicação, a transmissão de imagens, a velocidade de dados, eles entendiam isso como possível, mas eles não entendiam, eles não conseguiam visualizar o uso da tecnologia como nós usamos. Eu acho que se eles vissem como nós utilizamos essas tecnologias hoje, eles iam ficar muito tristes, porque eles viram elas de uma forma romântica. Eles viram elas sendo utilizadas por bem, para uma sociedade que utilizava a informação de uma maneira benéfica. E não como nós fazemos hoje, que é o que Black Mirror mostra, que nós utilizamos toda essa tecnologia, está disponível todo esse conhecimento e capacidade à nossa mão, e a gente usa para coisas banais, como entrar no Facebook e descer a lenha no partido político dos outros. Né? Ou então para ficar vendo, como é que era o nome dela? Jéssica? Não. Patrícia? Gabriela? É aquela menina lá que foi pro motel com o cunhado? Motel com o cunhado? Ah, Fabiola. Ou pra ficar Fabiola. Fazer a unha, foi fazer a unha. Ou pra ficar vendo a Fabiola que disse indo fazer a unha apanhar na frente do motel. Quer dizer, é pra isso que a gente usa essa porra toda. Então, ó, eu já tenho um pensamento um pouco diferente. Eu acho que, tipo, independente do tempo... Eu achei interessante essa questão do Galford justamente pelo que eu vou falar agora. Pessoas são pessoas, cara, independente da tecnologia. Então, tipo, outras coisas, outros conhecimentos já foram usados da mesma forma, sabe? Tipo, sempre vai ter alguém desperdiçando, sei lá, tempo e recursos úteis, sabe? Isso é coisa do ser humano. Então, tipo, eu acho que até dava pra abordar essas questões que são abordadas no Black Mirror em outro tempo, né? Mas eu acho que foi interessante esse uso da tecnologia, sabe? Agora, uma outra coisa que você falou, né? Você falou que, tipo, se pessoas de uma década atrás vissem como a gente está usando a tecnologia, a gente nem precisa ir tão longe. Pra gente que tem acesso a essa tecnologia, fica difícil de acompanhar, né? Sim. Você acompanha, né, avanços da ciência, você pira, assim, porque tem coisa que parece realmente sair de um filme de ficção científica. E isso não é pra todo mundo. Você vai pro interior, a pessoa já não faz ideia de todas as funções do celular, sabe? De como usar. O Isaac Asimov também, velho. Em 88 ele já previu muito do que ocorre hoje em dia. O Asimov é um ponto fora da curva, né? Exato. Era doido mesmo, hein? Na década de 60 o cara já tava fazendo coisa que só foi feita esse século, cara, essa década. Ah, mas se for ver assim, velho, até Da Vinci, o que Da Vinci fez no tempo dele, tem coisa agora que a galera tá vendo as teorias dele e comprovando que era verdade, sem ter tecnologia alguma. Mas aí são os gênios, né? Você vê também o doido do... Agora, recentemente, né, pouco tempo atrás, mais uma das teorias de Einstein foi comprovada. E o cara fez as coisas sem tecnologia nenhuma, não existia nem tecnologia para testar a teoria dele. Imagina a própria teoria, né? Então, tem caras assim que a gente não pode basear neles, infelizmente, que os caras são doidos mesmo e a gente tem que levar o humano. E não só esses gênios, né, cara? Tem um Giordano Bruno, por exemplo, que o cara era... Sim. Ligado à igreja, né, era um monge, e tipo, ele contestou que a Terra não era o centro do universo, né? Então, sim, muito, muito antes de inventarem o primeiro telescópio, sei lá. Foi perseguido. Então, se a gente for por essa linha, esses gênios aí fora da curva, não dá nem pra falar, sabe? Já dava um podcast à parte disso. No caso, eu fiquei, né, agora já, a ideia que eu trouxe, né, debatendo, eu fiquei entre os dois aí, entre o Augusto e entre o Felipe. Eu acho que o ser humano, como o Felipe disse, ele realmente ele tem essa capacidade aí, não sei se boa ou se ruim, de estragar tudo, bota a mão. É que depende muito do... É o copo cheio, é o copo meio cheio ou meio vazio, né, cara? Isso, eu sou um cara que tem muita esperança na humanidade, né? Então, enquanto... É o Felipe massa, positivo sempre. Não, sim, eu sou, cara. Enquanto a massa tá aí, tipo, fazendo merda, tem alguns gênios que, tipo, estão salvando a gente, sabe? Mas eu também, assim, a tecnologia trouxe um charme diferente pra série. Eu acho que tem ali coisas que, apesar de você imaginar que elas podem ser feitas sem a tecnologia, mas que, não sei, você fica aquele pé atrás, será que seria da mesma forma? Porque, assim, os episódios que nós já abordamos, né? O da traição. A traição seria impossível. É impossível hoje, né? Mas, assim, vamos colocar que nós estamos na época da série. Então, acho que seria impossível você ver o passado para falar, ó, como é que foi aquele dia, como é que foi não sei o quê. Não. Mas é o ser humano arranja testemunha para isso. Não é impossível não, cara. Isso já acontecia quando eu era mais novo, né, quando eu era adolescente, com aqueles vlogs. Sim, não, hoje a gente deixa tudo registrado, assim. Então, mas a pessoa assim... chegava e falava, ah, você namorou o cara há tanto tempo, foi só um rolinho. Aí você fuçava lá no fotolog da sua PGR, e via que, tipo, eles ficaram muito mais tempo, viajaram juntos, sabe? Umas coisas assim. É, o que era uma semana, na verdade, foi 6 meses. É, e aí, tipo, você não se dá bem com o seu sogro, mas o cara se dava. Tava lá no churrasco na casa do cara, sabe? Eita. Então, é no mesmo esquema, sabe? Tipo... Sim, e essa tecnologia é só uma variante do que já existe disponível. Quantos retardados mental você vê andando pra cima e pra baixo com a câmera ligada o tempo inteiro? Ah, sim, ou com o celular, né, cara? Entendeu? E essa tecnologia ali, ela só é uma adaptação. Parece que é como se fosse um... Eu sempre esqueço o nome do que eles usam lá atrás da orelha. É a semente? É o grão. O grão. O grão, na verdade, ele tá ligado à retina ocular. Ele capta o que a retina ocular vê e capta o áudio do que o seu ouvido tá captando. Então, tipo... Oh. É uma câmera. Sim, nisso que o Augusto tá falando, entra num cara, eu, infelizmente, não lembro o nome dele. Eu li há algum tempo uma matéria desse cara, é um futurólogo, né? Esse cara... A fundação, fudeu, já era. Acabou a humanidade. Não, então, esse cara, ele escreveu um texto que eu achei muito genial. Depois eu acho e mando pra vocês, se vocês quiserem deixar o link aí. Ele fala que nós somos, tipo, ciborgues, sabe? Que a nossa integração com a tecnologia é uma coisa muito antiga. Quando o primeiro homem fez uma arma, sabe, tipo um tacape, ele já tava tipo, fazendo uma extensão do braço dele, sabe? Ele tava tipo, aumentando uma habilidade. E a gente tipo, só foi evoluindo isso com o tempo. E o lance que a gente discutiu no outro programa, sabe? Do uso da memória, né? Antes a gente decorava telefone de um monte de gente, dos nossos amigos mais próximos, da família, sabe? E hoje a gente tem, tipo, um aparelho que tá lá 24 horas no nosso lado, sabe? Que faz isso pela gente. Então a gente usa a nossa memória pra outra coisa, porque a gente tem uma memória expandida, sabe? Como se fosse um HD externo com essas informações pra sempre que a gente precisar. Então, tipo, eu acho que o Black Mirror só mostra a evolução de uma coisa que já começou lá na época da caverna, sabe? Que a gente, tipo, estendendo nossas habilidades. Eu já vi essa teoria já da ideia da gente ser ciborgue, só a gente faz as coisas para estender nossas habilidades. E realmente é isso, né? Por exemplo, um Google Glass, por exemplo, é um olho biônico. Né? Isso acontece com vários outros aparelhos que nós usamos que acabam se tornando realmente, como diz o futurólogo, né? Extensões no nosso corpo, né? Isso é bem retratado no 2001, né? No início. A Odisseia no espaço. Isso. Dos macacos. Uhum. Também. Ó, e pensa nisso um pouco pra frente, sabe? A gente pode ir até um pouquinho pra frente do Black Mirror. Agora, a gente vê a ciência avançando pra próteses e substituições de órgãos, sabe? Então, tipo, você tem um braço pra substituir um que você perdeu num acidente. Daqui um tempo, cara, o que eu acho que é o caminho natural da ciência... Vai ter gente, vai ter nego substituindo órgão saudável por um biônico. Porque, ó, eu tive até essa discussão recentemente no trabalho. É, tinha um cara, um corredor, que ele é tão rápido, um cara que não tem as pernas, né? Com aquela Sim. perna de fibra de carbono. Ele é tão rápido Sim. que ele gostaria de competir na competição normal, não na paralímpica. Mas ele não pode. Então, ele não pode, porque ele tem vantagem disso. Dessa reportagem, que ele tem vantagem, né? E aquela perna adaptada, ela é tipo uma alavanca. Então, agora parece loucura, sabe? Você tirar um membro saudável do seu corpo pra substituir por outro. Só que daqui a um tempo vai ter um olho especial pra você enxergar à noite, sabe? Vai ter um olho como o do Black Mirror, porque vocês lembram que esse olho deles especial é uma substituição irreversível, né? Eles tiram o olho dele original, né? Que é o que a gente vê naquele especial de Natal, e colocam esse que é especial, né? É, a gente tem que... Uma outra discussão muito grande sobre esse assunto, que eu acho que a gente não pode se estender porque tem 4 episódios pra falar. Não, sim. É o quanto é... O quão ético seria, né? O quão ético essas decisões seriam, né? Você trocar parte do seu corpo por... Colocar o mesmo uso do grão, né? Sim. Trocar, implantar coisas no seu corpo pra... tomar vantagens ou até mesmo para viver normal na sociedade, como eu não esqueço, que eu acho que foi uma das mais impactantes que ficou na minha cabeça, foi quando aquela mulher lá, no episódio 4, não, no episódio 3, ligou para a polícia e a polícia não atendeu ela porque ela não tinha o grão, então ela não Sim. podia passar as imagens do que estava acontecendo, então tanto faz a opinião dela, se estava acontecendo ou se não estava acontecendo, ela não tinha como provar e a polícia não agiu. A palavra dela perdeu peso, né? Perdeu totalmente o peso, ela tá totalmente fora da sociedade, desconectada, ela não tem moral nenhuma para usar, por exemplo, a polícia, que era um direito comum dela, né? Então, começando por um episódio que explodiu minha cabeça. Eu choro antes ou depois dele? Depois que a gente comentar sobre ele. Você chora e depois você volta rapidão. Beleza. Que é o Be Right Back, ou em português ficou como Volto Já. A loucura, né? Complicado. Cara, esse episódio, puta, esse episódio mexeu bastante comigo, cara. Foi o que mais pareceu com Her. Lembra? O filme? Sim, sim. Acho que foi o mais parecido com Her, porque o episódio, né, o episódio tem uma trama básica, que é a mulher, o casal, né, de o casal jovem, o homem morre, né, o marido ou namorado morre, certo, e a mulher fica desamparada, né, ela vai morar sozinha no interior, numa casa isolada, e fica desamparada porque não tem ninguém. Então, e era a casa dela, da família dele. Exatamente. Isso, a casa da família dele. A amiga dela, contra gosto dela, faz coloca ela num programa inicial, né, experimental, de inteligências artificiais que simulam pessoas. É, de acordo com os dados já... Os dados na internet, né, na rede social. É importante ressaltar uma coisa antes, o Gunford, que esse cara é aquele tipo de pentelho que a pessoa tá conversando com ele e ele tá lá tweetando, tá tipo... Conectado isso. 24 horas. 24 horas. Isso até incomodava a mulher. E foi o que ajudou no final também, não, né? Não, sim, sim, sim. É só agora volta aí a explicação. É que isso é bem importante para o episódio. Caso ela, depois de um tempo, aceita, né? Ela tá desesperada, assim, entrando em depressão mesmo, ela aceita participar desse programa. Então começa a dialogar com o computador, né? Com a inteligência artificial pelo computador. Depois passa pelo telefone, que ele simula a voz dele através da sintetização de voz dos vídeos. Né, que ele aparece na internet. E por último, ele... Não só dos vídeos, como os carregamentos de dados pessoais que ela tinha, que não era na internet. Ah, ela sim, baixa ela vai alimentando, né, essa rede. Exato. Isso, ela vai alimentando com o que tá offline, né? E por fim ela pega um ciborgue, não, como é que pode falar? É um corpo sintético. É um corpo sintético que molda-se à imagem e semelhança do nosso amigo, qual é o nome do ator? Gleason Downhill, sei lá, o que está em todos os filmes. Chaveirinho. Isso aí. Do Gleason Downhill, que é o nosso amigo aí que está em todos os filmes dele, vai pro Oscar, né? O Ruivão lá. Então ela começa agora a interagir fisicamente com ele, né? Com a inteligência artificial, que agora tem um corpo. Antes de falar dessa parte que ele tá com o corpo, a gente tem que lembrar também que ela fica grávida. E isso. O que faz ela entrar em contato com essa inteligência artificial é que ela queria saber qual seria a resposta do cara, né? Com essa novidade. Saber que vai ser pai. E o jeito com que ele responde deixa ela mais... com mais vontade de continuar o diálogo, né? Porque ele tem os trejeitos do marido dela que faleceu. É que ele era um cara bem brincalhão, né? Exato, ele não levava isso. Muito as coisas a sério. E é engraçado como, mesmo sendo uma coisa sintética, um simulacro, né? Como essa característica foi mantida, né? Sim, e por ser virtual que chamou mais a atenção dela, né? Porque quando ela vai fazer ultrassom, que ela tá conversando com ele por telefone e sem querer ela deixa cair o celular, ela entra em desespero porque ela não tinha mais como continuar a conversa que ela tava tendo com ele. Mal sabe ela que o negócio já tava tudo na nuvem, né, cara? Exato. Tanto é que ele até comenta pra ela, né, que ele pega, tinha gravado, tomou a liberdade, né, de gravar o áudio que ela tinha mandado pra jogar na nuvem e salvar pra que ela não perdesse esses dados, já que Sim. ela perdeu o celular. Aí que entra a parte que ele fala que existe um novo experimento, que era muito caro, porém teria uma nova perspectiva de convívio entre os dois, né? Eu achei legal essa parte, que realmente ficou parecendo uma propaganda mesmo, parece aqueles arquivos, sei lá, que a gente usa. E do nada entra uma propaganda falando que você pode ter uma experiência melhor se você pagar. DLC. Foi uma DLC. É, uma DLC, mas ficou igualzinho mesmo, o jeito dele falou, assim, ele falou igual um robô nessa hora. Sim. Ele falou completamente diferente do jeito que ele vinha falando. Com certeza ele foi programado. Então, ele foi programado pra fazer com que não só ela, como outros usuários, né? Outros usuários com a mesma situação, com certeza recebeu a mesma proposta. Sim. Ó, eu tinha falado que me lembra muito Eu, Robô, mas eu falei o filme errado. É, ele me remete muito ao Inteligência Artificial, o personagem do Jude Law. Então, eu ia falar isso, velho. A hora que você falou Eu, Robô, eu ia perguntar, mano, você não tá querendo falar do Inteligência Artificial? Sim. É o Inteligência Artificial porque, tipo, tem aquele amante perfeito, só que não é um homem, né? Ele é um robô. Então... cansa uma pessoa que faz tudo o que você quer. E é o que começa a incomodar ela. É o cara que não vai brigar, não vai contestar, não tem aquelas coisas ruins. É, tanto é que quando ele assume a forma, né, do cara, ela fala, você tipo, é mais bonito, né, do que ele. Porque é como se o cara tivesse num dia bom, que é só o que a gente compartilha, né? Sim, sim. Ele não compartilha você tipo, com barba todo por fazer, tudo zoado, sabe? Você tenta sempre compartilhar o seu melhor, né? E essa é a versão que ela recebeu do cara, né? Exatamente. Pois é. E também, não lembraram vocês também Homem Bicentenário, não? Puta, muito, cara. Muito foda. É aquela discussão de, tipo, até onde aquela criatura, né, era um robô ou, tipo, tinha consciência, né? A pergunta é assim, o que eu ia colocar já é uma outra situação, já que a gente já explicou o cenário, né? Sim. Todos os episódios de Black Mirror são uma crítica social a tecnologia, o uso de tecnologia, como essa tecnologia como nós mexemos com essa, ou interagimos com essa tecnologia. Sim. Qual que é a crítica que vocês enxergam nesse episódio? Eu acho que a crítica é bem clara. É. A pessoa não viveu o luto. Então ela, Acho que é só isso. Ela não teve aquela despedida, sabe? Ela ficou alimentando uma relação que era falsa. Ou perpetuar a vida. É, não de perpetuar, porque aquele cara não tava vivo, sabe? Era tipo um falso, era um boneco. Então, mas isso foi no decorrer, né? Porque no início, pra ela tava mil maravilhas. Só depois que veio, que ela percebeu que só veio o bom, não veio a pessoa por completo, que ela percebeu que tinha feito merda. Sim, eu lembrei, mas até de uma lá questão. Já passou tantos anos que ela não teve aquele negócio de, tipo, sentir a dor, né, chorar e sentir saudade, né, que a gente tem quando a gente perde uma pessoa amada, né. Uhum. Ela deu um skip nessa parte, sabe. Nesse e caso, isso tem consequências, né, cara. Eu lembrei de uma questão. Bem, bem doloridas a longo prazo pra ela. Eu lembrei de uma questão, bem no comecinho do Facebook... Ou no comecinho não. No comecinho não, né? Porque foi assim que ele chegou aqui no Brasil, não era no comecinho. Mas no início, né, do Facebook, ele teve uma polêmica se o Facebook deveria ou não apagar as contas de pessoas que vieram a óbito, que faleceram. Teve uma polêmica forte em cima disso no começo do Facebook, se essa decisão caberia à família ou se caberia ao Facebook. Porque assim, por exemplo, se eu morrer hoje, minha mãe não sabe minha senha, nem ninguém próximo de mim sabe minha senha. Então essa conta vai perpetuar aí minhas memórias, minhas palavras, vão perpetuar pelo Facebook aí até alguém invadir o servidor e apagar tudo. Então ficou nessa ideia, se o Facebook deveria ou não apagar essas contas de pessoas que vieram a falecer. Sim. Não, muito daquele negócio também, né? Imagina só, morre alguém que você ama muito, morre alguém bem próximo, esposa, pai, mãe, sei lá, alguém, filho, e você começa a se alimentar através das coisas, daqueles 5, 6 anos de interação que essas pessoas tiveram no Facebook. Uma pessoa que posta fotos, posta comentários, posta as coisas todos os dias. Você vai ver o que não faltam são frases, são vídeos, são fotos, são movimentações dessas pessoas dentro do Facebook. Você pode ficar se alimentando eternamente dessas coisas e realmente não viver o luto, como disse o Felipe. Então foi uma polêmica forte, né? Eu sei que acho que acabou decidindo que a família tem o direito de pedir, a pagar, uma coisa assim. A deletar. O que eu ia colocar é o seguinte, vocês têm que lembrar que eu falo de política, mas trabalho com vendas. Sim. Eu vejo o seguinte, quando a gente trabalhava com mídia social, e o Felipe trabalha em agência... Rapidão. Alguém trabalha com política nesse país? Eu falo de política, verdade. Ninguém trabalha. Ninguém trabalha de política, né? Talvez o Reinaldo Azevedo. Os jornalistas, né? Os jornalistas vivam de política. Mas assim, o que existe hoje, né? Uma tendência muito forte que a gente chama nas redes sociais, que são aquelas pessoas que traçam os perfis psicológicos. Isso já é um fato, isso já é natural, entendeu? Eu traço um perfil psicológico do Felipe, do Galford, do através dos posts, através do que ele faz nas redes sociais. E isso tem ganhado muita força para que as empresas que trabalham com vendas possam chegar cada vez mais rápido e da maneira mais correta no seu público. Para atingir o público... específico, né? Específico. Se eu tenho o perfil das pessoas que consomem o meu produto, eu consigo desenvolver uma linguagem para essas pessoas. A grande verdade é o seguinte, se vocês forem reparar, desde o início, a base é essa. Eles só conseguem fazer um programa que simula o rapaz que morreu, porque... Este programa fez um perfil psicológico desse rapaz. Sim. Conseguiu desenvolver, esse rapaz responderia de tal forma a tal estímulo. Este indivíduo faria uma piada caso o assunto fosse levado para tal nível. Então o que acontece? Aquilo era um produto que precisava ser vendido, assim como nós temos os nossos produtos hoje. Hoje você tem produtos que você compra nas suas redes sociais, você tem produtos que você compra no seu smartphone, que são enviados a você, dá risada. Você faz uma pesquisa hoje no Google, você faz uma pesquisa hoje em qualquer ferramenta de pesquisa, 30 segundos depois começa a aparecer propaganda do lado da tua tela. Sim, nossa, isso é assustador. Sim, é bem sinistro mesmo. É assustador. Eu faço uma pesquisa no Google e aí eu entro no Facebook e no Facebook tem um link patrocinado com uma, direcionado para aquela pesquisa que eu fiz no Google. É, isso então, é uma discussão que é bem forte na publicidade sobre esses focus groups. Focus group. Que isso daí acaba induzindo muito a pessoa a comprar um produto ou cria uma necessidade que a pessoa não tinha, sabe? E a grande verdade é o seguinte, qual que era a necessidade daquela mulher ou daquele consumidor? A necessidade daquele consumidor é continuar se relacionando, é a incapacidade dela de conviver com o luto ou de aceitar a perda de alguém. Eu tenho que criar o produto perfeito para ela. Não basta deixar uma página de Facebook ali para ela acessar quando ela quiser. Não basta deixar os vídeos dele no YouTube. Eu tenho que criar o produto perfeito. E o produto perfeito foi criado. E o produto perfeito, ele é tão perfeito que ele se vende, como vocês mesmos falaram. Sim. Ele se vende. E olha, é caro. E é caro e não importa o preço, porque a pessoa mas vai pagar. Não, o detalhe é que assim, o produto pode até não importar o preço, mas o produto se finge. É, o programa se faz... preocupado, olha, eu tenho uma forma, eu tenho uma solução, seria legal, mas olha, custa muito dinheiro, eu não sei se vale a pena, quer dizer, é aquele papo de vendedor, né, olha, eu tenho uma... É o lance de deixar a decisão para a pessoa, só que a decisão já foi tomada há muito tempo. A decisão já foi tomada, já foi embutida ali. E a grande... foi da pessoa. E o que você faz hoje com rede social? A grande verdade é essa. Você começa a acessar páginas de... Sei lá, você entra lá no Facebook, digita qualquer lorota. Porque você está interessado em um assunto, quer saber se tem algum grupo de discussão, alguma página específica naquele sentido. Sai do Facebook, entra no Google+, ou entra no... E você vai começar a ter informações de rede a respeito desse assunto para você. Sim. Olha, gente, vocês já ouviram falar de um negócio chamado Ether9? Não. Ether9 é uma nova rede social que você vai alimentando. Quanto mais você alimenta, mais ela traça esse perfil que vocês estão falando. E após a sua morte, ela faz postagem e curte assuntos semelhantes aos que você gosta. Caralho, então ela vai simular... começo do episódio. Sim, isso já existe. É bizarro, mas já tá aí. Se vocês quiserem se cadastrar, Ether9. Tô de boa. Caralho, eu já sou chato. Vivo, tá ligado? Imagina você imagina morto. Imagina se for em cima das coisas que eu posto no Facebook. Aí mano, fudeu, imagine você morto brigando de política, cara. Olha que coisa sinistra. Caralho, mano. Imagina eu brigando, defendendo a Nintendo, morto, tá ligado? Não é muito. Agora eu posso dizer, eu amo a Nintendo até na morte, tá ligado? É, então. Isso é muito sinistro. Ah, agora vai fazer sentido aquele negócio dos caras que lutam pelo time de futebol. Tá vendo? Sim. Pode ser a redenção aí, ó. Eu sou Palmeiras até a morte. Ó, e outra coisa, a gente fala desse negócio das redes sociais, sabe? Só que isso já acontece, é a tecla que eu vou ficar batendo nesse episódio, cara. É, isso é só uma evolução de uma coisa que já está rolando. Eu vou falar de um caso de uma amiga minha. Uma amiga minha perdeu o pai de uma forma muito traumática. Né? Eu acho que eu não preciso entrar em detalhes aqui sobre isso, porque não é o lance. Nops. É, e ele tinha... era numa época que era comum ter secretária eletrônica. E tinha a secretária eletrônica com a voz dele, com aquela fitinha antiga e tal, né? E por muitos anos, eles mantiveram a gravação. Então, a minha amiga, quando ela ficava muito mal, com muita saudade dele, em aniversário, nessas coisas, ela ligava pro próprio telefone pra ouvir a voz do pai, cara. Caralho, eu assisti um filme com esse plot, mano. É, pois é, mas isso é o da vida não real. Não lembro, né? Qual foi o filme. Não, mas com certeza, os caras fizeram o filme já baseado em uma história real. Ah, mas tem um filme que é assim, cara, comum, que ele... Cara. Ele passa Eu não sei se é a mina ou se é o cara, passa o filme todinho ouvindo a secretária eletrônica, até que no final, acho que é filme de romance, aí no final ele arranja uma outro amor e toma coragem pra apagar a mensagem, uma coisa assim. Então. Ah, mas tem uma lenda dessa aqui no Brasil, que é daquele do videogame, que o menino jogava... É, o Need for Speed, né? Que você não, tem um modo fantasma. Speed, modo fantasma, né? Que o pai dele bateu um recorde, e enquanto ninguém batesse esse recorde, o carro ia ficar lá correndo, né? E ele corria com o pai todo melhor dia. Tempo. Ele corria com o pai todo dia. E ele nunca queria passar pra não apagar o pai, né? Que era o piloto fantasma. Caralho, tem umas coisas assim, a tecnologia realmente... Não é sinistro, eu não sei se essa história é verídica ou não, mas que é bonitinha, é. É bonito, com certeza. Mas é tipo é o fantasma da máquina, né? Ah, aqui, ó. Ah, não. É Rally Sports Challenger. É um antigo, cara. Tá, sabia que essa porra ia estar aqui na internet em algum lugar? Essa merda Essa história é bem, bem famosa, né? Antes da gente encerrar, eu só queria saber se vocês se ligaram naquele negócio do sótão. Sim. Vocês lembram dessa história do sótão? Sim, que... No final que a mãe, tá no sótão, a mãe, mas... Não, não só isso. É o início do episódio começa assim, que a mãe dos moleques lá, é, sempre o cara ruivo tinha um irmão. Tinha um irmão. E ele perdeu esse irmão quando era criança. E a mãe, tipo, guardou todas as fotos do moleque, porque não conseguia lidar com aquela dor, no sótão. No sótão. E aí, agora eu lembrei. Depois que morre o pai, e depois não, que morre o cara... Não, foi nem só o irmão, foi todo mundo que... Sim. Que ela ia morrendo, ela guardava. Guardava no sótão, porque ela não... Era aquele coisa, tipo, era um lugar que de memórias que a pessoa não consegue lidar, sabe? Então fica lá guardado. Então aquilo lá foi muito uma alusão de que, tipo, foda-se a tecnologia, sabe? As pessoas já lidam assim com a dor, sabe? Algumas não encaram. É, que ele foi jogado pra lá também, né, no final. Não, sim, ele foi parar no sótão, do mesmo jeito. E aí aparece porque ela não conseguiu filha da fazer... mulher, né, mais velha, já devia ter uns 10 anos, e uma vez por ano, né, no aniversário, ela subia lá pra ficar com o cara. Porque ela não conseguiu fazer ele, não conseguiu que ele se jogasse no penhasco. A última crítica, né, que a gente pode colocar é exatamente isso, que a pergunta final desse episódio é: o que é vida? Sim. Porque você tem isso também, quando ele chega no fim do episódio fala, e ele faz aquela cena toda porque ele não quer deixar de existir, né? Não, mas ele e, não, olha, ali tá, cara. Então, ela que não queria abrir mão dele. E ela pediu fala, se joga. Ele ia se jogar. Ela falou, você tá louco? Ele nunca faria isso. Imploraria pela vida. Não, então, só depois disso que ele começa a implorar pela vida, a chorar. E aí, tipo, ela fica falsamente, né? Caramba. É, não. Não, não é nem falso, pra ele é o natural, né? Ele tá simulando. Mas o interessante é assim, é porque... vocês acham que ele se jogou ou não? Não, ele foi no sótão. Eu fiquei imaginando na ideia de que, pô, pode se jogar, mas não faz diferença, porque tá tudo na nuvem, é só ela comprar mais outro boneco e já era. Ah, não, sim. Mas ele não se joga e ele fica vivendo no sótão por muito tempo. Não, e ele não se joga também porque ela é a dona dele. Não, E a decisão não é dele, a decisão é dela. Quando ela falou pra ele se jogar, ele perguntou, você tem certeza que é isso mesmo que você quer? Não, ele já ia se jogar, sem questionar. Então, aí quando ele... Beleza, ela, não, você não pode se jogar, ele nunca faria isso, ele imploraria pela vida. Aí ele implora pela vida. Aí ele faz o que ela pede, pô. Sim. Exatamente, é porque se você tivesse ficando apegado, falando, o cara tá com muitas características humanas, ele tem inteligência. Não, ele é só um simulacro, ele não é inteligência artificial. Mas vamos lá, né? Próximo episódio? Próximo episódio. Bora, bora. Agora é o que o Felipe fica doido. Urso branco. É o urso branco. White Bear. Esse urso branco, cara, esse é a crítica mais foda social que tem, eu acho que na série inteira, cara. Com certeza, sem dúvida, esse é a maior crítica foda. Social. Esse é a grande briga do Facebook, do leve um bandido pra casa, sabe? Bandido bom é bandido morto. É muito fácil você, tipo, julgar um lado vendo só, tipo, a merda que o cara fez. Mas quando a história é contada ao contrário, como no Urso Branco, cara, você fica, caralho, e agora? Bem, o que vocês acharam desse episódio? Cara, eu amei o Urso Branco, sinceramente falando. Adorei esse episódio. Assim, eu vou ser bem tranquilo contigo. Enquanto eu não estava entendendo o que estava acontecendo, porque você só vai entender de verdade... No fim. Sim. Né? Eu achava que... Eu tentei e falei, meu, porra, caralho, mano, que mundo apocalíptico mais louco, tá ligado? O que será que aconteceu? Será que... Jogos mortais na floresta. Só que aí eu peguei e falei assim, não, peraí, para. Para tudo. Eu lembro que eu dei até pausa e falei, não, para tudo, peraí. Isso não tem... A única tecnologia é o celular na mão dessas pessoas. Tem alguma coisa errada. E aí eu falei, quer saber? Deixa eu parar com minha... De querer usar minha bolinha de cristal aqui, porque ela não vai funcionar. E assistir o episódio até o fim ali, né? Tipo, vamos ver o que acontece. Mas não tem como você não tentar prever o que tá rolando. Ah, eu imaginei um vírus tecno-orgânico, tá ligado? Só que aí eu falei, pô, eu já achei 4 episódios desse negócio. Aí os caras vão apelar pra vírus tecno-orgânico, aí eu fiquei com o pé atrás. Logo no começo, quando ela tá no quarto, aparece uma imagem na TV com símbolos. Uhum. Aí eu falei, essa porra aí tem a ver com hipnose, né? Com algum experimento, alguma coisa do tipo. Mas que merda que tá acontecendo, sabe? Então, na hora que a mina fala que rolou um esquema doido, que todo mundo começou a virar... Como é que é? Um espectador, né? É, os espectadores. É, que tava tendo um sinal de transmissão que tava afetando as pessoas, né? Aí eu... Isso. Cara, essa porra é um The Last of Us tecnológico, mano. Oh, caralho. Foi o que eu imaginei, um vírus tecno-orgânico. Eu falei, já era, amigão. Não, sim. Falei. Entendeu? Aí, só que teve um determinado... Eu falei, não, mas não bate com o que a série transmitiu. Exatamente, aqui. Exatamente. Esse que era o problema. Esse era o conflito. Aí eu falei, será que o cara tá fazendo isso porque... Ele já sabe que todo mundo tá numa vibe diferente. Agora ele vai introduzir um novo estilo. Porque ele vai pensar que todo mundo tá achando que não é o que ele tá querendo mostrar. E na verdade é. Eu falei, porra, velho. Filha da puta, mano. Que tá acontecendo nessa porra, né, mano? Não, e ele vai te dando várias coisas que te deixam... Além da estranheza, né, da mulher tá sendo perseguida. Porque, bom, vamos explicar esse episódio, né? A mulher acorda num quarto, tem coisas que mostram que provavelmente ela tentou um suicídio e não deu certo, porque tem pílulas jogadas no chão, ela tá com os punhos doendo, né? Tá, mas fala, nossa, o que será que aconteceu? Enfaixados, né? Tá com os punhos enfaixados. E aí, ela sai na rua e começa a ser perseguida por um cara de máscara. E um monte de gente na rua começa a filmar com o celular e não ajuda ela, não interage com ela. E além dessa coisa esquisita, são dois elementos que são colocados pra você. Ela começa a ter flashes de um cara e de uma menina. E da menina ela encontra a foto. Tanto é que vai ter um determinado ponto do episódio que ela acha que é filha dela. Exatamente. E aí se fala, ela encontra a foto que tá os dois juntos. Eles fazem uma foto lá onde coloca o casal e a menina como se fosse assim mesmo uma família. Ah, é como se fosse uma foto de família mesmo, né? Isso. E aí você fica, caramba, sabe? Ela tá sendo perseguida, mas cadê essa menina? O que aconteceu com o cara, sabe? Então, são várias coisas que, tipo, te distraem da história de verdade, sabe? Essa série é foda, mano. Eu fico indignado. Não, essa série O cara me enganou de boa, tá ligado? Aí no final descobre-se que é uma atração de circo, uma atração de parque. Na verdade é um castigo, né, cara? É um castigo e eles vendem, ela, né? É um castigo pra ela, é a detenção dela. Eles vendem a atração. E pro público isso daí é como se você estivesse num safari. Não acho, cara. Puta, aí é que tá. Eu acho que não é o lance de ser um safari. Eles falam uma parada que é muito sinistra. A gente já pode contar o que aconteceu, né? Já. Sim. Na verdade, ela e o namorado tinham sequestrado essa menina, essa criança, e esse sequestro durou muito tempo. Tanto que a polícia já, tipo, já tava perdendo as esperanças de encontrar essa menina. Só que por conta de alguma pista, de alguma coisa do tipo, eles começaram a chegar perto dos criminosos, e aí eles resolveram matar a menina. E enquanto o cara matava e, tipo, queimava o corpo, ela ficou filmando o namorado. Sim. Porque ela, tipo, tinha um apego pela menina, isso é claro, só que ela tava encantada com o cara, ela tava, tipo, seduzida por aquele maluco. Então, tanto é que essa menina morava no bairro dela. Sim, sim. É. Tinha alguma relação próxima, assim, exato, sabe? Exato. E aí, tipo, o que acontece? Como a população tava acompanhando esse caso há muitos anos, eles queriam justiça. E o cara se mata na prisão. Então, tipo... Poupado. Caiu tudo pra ela. Sim, poupa. É como se a população tivesse sido privada da justiça. E esse foi a forma que eles encontraram de, tipo, a população ser saciada, sabe? Esse que foi, pra mim, a parada desse episódio. Eu vi como uma punição mesmo, assim. Tipo, ela foi sentenciada a ver aquilo. Não, sim. Exatamente. Pra ela foi. Ela é sentenciada... Ela é sentenciada a viver aquilo, e se você for reparar, as pessoas pagam pra participar daquilo. É como se, acho que é um safari, sim, cara. É um safari, é um parque. Safari. Você vai lá e é o parque Urso Branco. Você vai lá, exatamente, e vai poder acompanhar de perto a pessoa no tormento da punição dela. Não, entendeu? Só acompanhar, né? Mas você eu vai acho que estar é muito dentro mais do que ela tá vivendo. Mas é aquela parada, mano, é aquela discussão que tá tendo muito em voga agora de Sherazade, sabe? Tipo, é uma pessoa sofrendo uma violência e as outras, elas estão lá babando, filmando com o celular, porque elas acham que aquilo é justiça. Mas é, então, pra você ver onde chegou o nível, as pessoas estão pagando pra ver a justiça. Sim. Daquele jeito, entendeu? Cara, muito sinistro essa porra. Só que você vê lá... Mas é uma coisa que eu vi... Dentro do parque, tinha... Na hora que ela tá sendo carregada pelo carro, mostra lá que tem os esquemas de jogar aquelas bolinhas. Sim, sim, tinta, né? É, que simulavam sangue. Simula tomate. Que a galera fosse, tipo... pagando pra jogar a parada nela. Sim, mas isso daí lá, foi uma referência direta. Isso foi uma referência direta à época das bruxas, que elas iam passando na carroça pras pessoas tacarem legume podre, né, tomate. Foi muito esse negócio, foi aquele negócio de queima as bruxas, sabe? Exato. Que a população, tipo, foda-se se a mulher é culpada ou não. O pessoal entrava num frenesi, cara, e queria ver sangue, mano. Pode falar. Voltamos a essa época, era exatamente isso, voltamos a essa época, quando a igreja queimava as mulheres, certo? Pra dizer, era um evento na cidade. Hoje vai ter que fogueira com bruxa, era um evento na cidade. Aí eu já vou discordar um pouco. Parece que é tipo uma volta à barbárie, só que tá aí, é super atual. Tecnológica. Sim. Eu vou discordar um pouco só por um detalhe, cara. Não precisa voltar para aquela época. O que eu vejo assim, as pessoas, né, existem algumas páginas, inclusive, com esses nomes, mas eu acho que assim, a rede social hoje, ela devia mudar de nome, né? É justiça social, porque, pelo amor de Deus, né? A galera acha que entra no Facebook pra fazer justiça. Que tem, sim, de hipócrita nesse mundo, não é pouco, não. E a grande verdade é essa, né, meu? Se você vai reparar, é o seguinte, um cara vai lá e expõe uma situação no Facebook, nas redes sociais, no YouTube, e a galera julga aquilo. Sim, isso. A pessoa julga. É massacrada. Cara, isso me lembrou muito. As pessoas tacam tomate, tacam repolho, tacam bolinha de que simula sangue, não interessa, hoje pelo Facebook. Se você for ver aquela situação que teve num boteco aqui em São Paulo, de uma menina que falou que foi assediada e que o bar não fez nada pra ajudar, e aí sim, ela chamou a polícia e a polícia correndo. Meu, atacaram o bar de tudo quanto é jeito. Foram lá na frente do bar e ficaram falando para as mulheres saírem de dentro do bar. Fizeram tudo que essas pessoas que pagam nesse white beer, né? Uhum. Pra fazer justiça social. Até a hora que o dono do bar se encheu e publicou os vídeos. Mas, cara, isso me lembra uma coisa muito mais séria. Há um tempo, tinha uma escola infantil cujo dono era oriental, não sei se vocês lembram disso. E aí teve uma acusação de que as crianças tinham sido abusadas. Sim. E aí, cara, a acabaram com a vida dessas pessoas. Eles foram investigados, só que, tipo, era cidade pequena e, tipo, detonaram a escola, depredaram ela inteira, eles foram ameaçados de morte, foi um diabo. O negócio foi tão sério que o cara se matou. E aí, depois de uma longa investigação, de humilhação pública e tudo mais, descobriram que eles eram inocentes. E aí? Professor, cara, já aconteceu com professores. O professor chega lá e a menina fala, ah, professor, me come. Vai ser bem vulgar mesmo. Não, sim. Aí a menina fala, aí o professor, não, você tá louco? Aí a menina fala, tá, se você não me comeu, eu vou falar que você me estuprou, que você me assediou. Nossa. É coisa comum, tá ligado? Essa coisa que se tornou comum na época aí no Brasil, eu lembro. Meu pai tinha muito da Atena, era coisa comum, assim, o professor. E, cara, você via que o professor não tinha feito aquilo, tá ligado? Você via que o professor não tinha feito aquilo, só que a opinião pública já tem, era, entendeu? Tem um porém também. É como a informação é transmitida, velho. Sim. É totalmente isso. Não, sim. Com não, certeza. Você só vê um lado. É aquele lance de só ver um lado, né? Depende do jeito que a manchete é transmitida. Se fala, professor tenta sair de... Porque foi um assédio da aluna, né? Tenta sair de um assédio e a aluna tenta colocar isso contra o professor. É uma coisa. Agora, mas nesse caso, ele não teve nem a chance de defender. Nesse caso, ele não teve nem a chance, coitado. Por causa da porque ele já foi acusado e é aquele negócio, né? O professor que é errado, o maior é o professor. Sim, então, o professor, que você vai acreditar em quem? Na menina de 12 anos, 13 anos, ou você vai acreditar no professor, cara, velho? Vai acreditar na menina, infelizmente. E a menina de 12 anos, infelizmente, ela não é igual as pessoas falam aí, que ela não tem capacidade de discernimento. Ela tem totalmente capacidade de discernimento, então, de fazer foder com quem ela quiser. Isso é relativo, velho. Isso é muito relativo. Isso é como a informação é transmitida. Você pode inocentar como demonizar a criança. A criança ou não. É do jeito que se conta. Queria saber muito a opinião sincera de vocês sobre essa punição, cara. Uma pessoa merece pagar por um crime que ela não lembra de ter cometido? Ela não lembra porque... Porque eles apagam a memória. Então, eles apagam a memória. Aí que tá a tecnologia, que entra nisso também. Que tentam colocar ela como uma criança, né, na verdade. Sim, no papel. No papel da inocente... Pra ela sentir na pele tudo que a menina viveu. A questão aqui, no meu caso, é a desumanização dela. Você desumaniza a pessoa. Ela deixa de ser um indivíduo, ela deixa de ser um ser humano e passa a ser uma atração. Um produto, né? Algo que você pode machucar. Você pode machucar aquilo. Aquilo não é um humano, aquilo é algo. Aham. Uhum. Sei lá, até enjoarem, né? Quando enjoarem... Aí troca, bota tu preso. Troca, joga fora. Então, exatamente. E você vê isso hoje. Eu vi um vídeo um mês e pouco atrás de umas crianças que estavam numa via de acesso da Marginal, correndo pra pular dentro de um lago, de um riozinho aqui em São Paulo. Eu vi esse vídeo. Pô, velho, eu quero pegar o cara que estava gravando aquele vídeo, mas eu quero matar aquele cara. Eu não fiquei com tanto ódio do cara que tava gravando. Porque desumaniza as crianças, ele fica lá, ó lá, vai dar merda. Ó lá, vai dar merda. Ó, o cara fica torcendo pra dar merda. Ó lá, deu merda, tá vendo? Ó lá. Pera, caralho, mano, te mete na frente das crianças e fala, meu, para de correr aqui. Mas isso, ô Augusto, então, é a coisa que mais me chocou na série, porque isso é real. Agora o Facebook ele tá mais eficiente nisso. Só que vocês lembram um tempo atrás que era frequente você, tipo, logo no começo daquele vídeo automático, sabe, que começava automático, que as pessoas compartilhavam gente morrendo, gente, tipo, cortando o próprio pau, sabe, umas coisas assim? Cara, as pessoas têm, tipo, um prazer mórbido em ver essas paradas bizarras, vídeo do Estado Islâmico queimando criança, sabe? Cara, Felipe, a gente sabe que... A gente, acho que nós três aqui, nós quatro, né, sabemos que a internet é pequeniníssima, né? Gigante mesmo é a Deep Web, né? Não, sim. Gigante mesmo é a Deep Web. A internet É só o topinho, né? Só a cabecinha. É bem pouquinho mesmo. É da internet inteira. É um país desses pequenininho aí que não é nada. Não, sim. O grande mesmo é a Deep Web. E isso é a coisa mais comum. Eu já entrei várias vezes pra ver até outras coisas, assim. E não foi pornografia infantil, que deixo bem claro. Outras coisas assim, né? Uhum. Fica até... Mas, cara, é só feio, viu? Pegar não, sim. Eu entrei pra ter experiência mesmo, pra saber do que eu tô falando, tá ligado? Recomendar e... alguns assassinatos, né? É, recomendar assassinato com Bitcoin, essas coisas assim. Mas é... é foda, cara. É isso o tempo todo, tá ligado? E é da onde surgem essas coisas, né? O pessoal fala muito 4chan, 4chan. 4chan não é nada. 4chan é o local onde os caras frequentadores da Deep Web encontram pra divulgar essas coisas, né? É a porta, internet né? aberta, né? É a porta pra eles, né? Então eu acho que... eu acho, sinceramente, eu acho não, tenho certeza, a série mostra isso como sendo parte da justiça, né, parte legal, tal, é dentro da lei, né, mas eu tenho certeza que isso acontece por debaixo dos panos, eu não tenho dúvida disso. Só voltando na parte do sinistro que o Augusto falou do vídeo aí, desses moleques. Então, a minha opinião, Augusto, sobre esse vídeo aí do cara gravando. Não tá certo ele tá gravando? Não, com certeza não. Ele poderia tá auxiliando os moleques a fazerem o contrário, deixar de saírem dali e procurar um outro lugar? Sim, mas quantos avisos eles já devem ter recebido daquilo e continua a mesma coisa? Pra eles, a adrenalina de fazer aquilo tá na cara, que eles estão um pouco se fudendo no que estão acontecendo. Eles sabem os riscos. São crianças, mas não são tão crianças. Um ou dois ali. E... cara, eles sabiam onde é que eles estavam se metendo. É idiotice pensar que o culpado é só quem tá gravando. Não culpar. Mas colocar o cara como um monstro por tá gravando... Ué, ele só fez uma parada que, tipo... Quantas, é que, na verdade, quantas, no Brasil crianças... isso é crime, né, Dudu? Sim, mas eu tô falando, quantas crianças ali não já morreu? No Brasil é crime, né? Você se abster de salvar alguém, não, é crime. Sim, pelo amor de Deus, né? Não, é que é muito brasileira. Negócio de índole, né, cara? A gente projeta então, que as pessoas tá, pensam a gente, como a gente, né? A gente nunca não, cara, sabe se o cara, antes de gravar, não falou alguma coisa. Então, a gente não pode também falar que o cara só gravou. É que é foda, tá, né? A gente tá baseando apenas no vídeo do cara falando que vai dar merda. Ué, e se antes ele... A minha crítica, na verdade, não é minha ao cara, ou se ele tá falando que vai dar merda, não. Mas eu acho que a bagunça toda é exatamente essa. É você assistir um negócio, entender aquilo como errado, como, por exemplo, quando mostram aqueles vídeos de pessoas se batendo, menina marcando o lugar pra se bater na esquina e tal. O cara que entendeu? O meu problema não é nem com o cara que tá gravando, o que eu tô falando é o seguinte, é realmente, eu acho que, e essa, na minha opinião, é a grande crítica desse episódio, é você, através da tecnologia, desorganizar as pessoas. Sim. Você quer tirar a humanidade isso, delas. E uma vez que elas perdem a humanidade, você pode fazer o que você quiser com elas, cara. Aquilo não é um ser humano. Você pode cuspir, você pode maltratar, você pode fazer ele sofrer, que você não vai sentir piedade dele. Era o que faziam com os escravos aqui no Brasil colonial, era o que faziam com os escravos na Europa medieval, na Europa da Idade das Trevas. É um objeto, não é uma pessoa. Eu acho que até uma coisa também... Futebol, brigando, aquilo não é um ser humano, é um jogador de futebol, tá legal. Mas eu acho que o lance aí não é nem a tecnologia, é a desumanização e ponto, sabe? Desumanização. Porque, puta que pariu, que episódio desgraçado, cara. Mas é uma coisa que acontece, por exemplo, você vê hoje em dia, o que mais tem aí é bêbado quando chega na delegacia. O que não tem de vídeo de bêbado na delegacia, pois que é passar ao vivo na TV, né? E você vê que o cara ali tá numa situação deplorável, uma situação completamente parecendo um animal, né? Uhum. Onde ele tá fora de si, porque ele tá com entorpecentes, né? Porque independente se ele tiver usado alguma outra droga, álcool também é uma droga, né? Sim. Uhum. Ou ele não tá no seu estado comum. E a mídia, ela tá ali ganhando dinheiro em cima disso, porque a população tem essa necessidade de ter o seu urso branco. É, a mídia é só o reflexo da população, cara. É só reflexo. As pessoas gostam de ver desgraça. Esse é o lance, sim, mano. Ué, só gosto de ver desgraça. Cidade Alerta tá aí pra isso. Sim. Sim. É, da Atena e ilimitada. A mídia não é o problema. O problema é a população, cara. É aquela sem dúvida. Só tem audiência, cara. Se a galera quiser assistir. E não é só o brasileiro. Eu acho legal o pessoal. O brasileiro gosta de ver merda. Não. Não, é brasileiro não, amigão. No mundo todo tem esses programas sensacionalistas. No mundo inteiro. Só não tem nesses países mais fechados, porque, coitado, lá eles já vivem pior do que se eles estivessem assistindo isso. Esses países de outro mundo aí, mas... E países de primeiro mundo... Os Estados Unidos é poluído com isso na TV o tempo todo, até por causa da Quinta Emenda, novamente, vou chamar ela aqui, tô quase igual advogado, chamando a Quinta Emenda direto. Não é? Nos Estados Unidos isso é livre, isso é a coisa mais comum do mundo. Então as pessoas costumam falar, mas não sou brasileiro, não sei... Não, não é o brasileiro não, amigo, é o ser humano. Então. Vamos pro Waldo aí, que é o aqui episódio é do Brasil. Aqui é onde o Augusto, eu acho que vai falar pra caralho. Política. Agora é o canal do bom senso. Especial canal do bom senso agora. O Aldo, vamos lá. Os caras estavam lá fazendo comédia com os políticos, de repente eles falaram, pô, Tiririca, por que que você não se candidata a deputado? Eu sabia que eu ia falar isso, velho. Por que que você não é candidato a deputada? O Tiririca falou, opa, por que não? Por que não? Já que é uma boa... Aliás, tem uma ótima entrevista Tirica no canal lá, 8 Minutos, do Rafinha Basco, que foi preciso fazer 16 com ele. Excelente. É bom todo mundo assistir, excelente. Que mostra que por Vai trás da link. Máscara do palhaço existe um homem, assim como qualquer outro palhaço profissional no país. Então, mas fizeram um boneco, né? Um boneco lá na Inglaterra, que começou a tirar onda com um político, né? Nesses talk show da vida aí, no Danilo Gentili da vida aí. Na verdade, ele tirava sarro com tudo, né? Só que tava em... Como é que eu posso dizer? Época de eleição, né? De eleição. Aí o que eles fizeram? Atacar o cara com maior índice de aprovação na Inglaterra pra presidência, né? Isso. Lá é primeiro-ministro. Primeiro-ministro. Né? Exato. Isso, primeiro-ministro. Na verdade, não foi nem o primeiro-ministro. Eu acho que foi um cargo menor, se eu não me engano. Era um cargo menor local. Porque a mulher local. Que tava em segundo lá, ela achava que aquilo ia ser uma alavanca para ela, né? Isso, era pra um cargo menor. Dela. Era local, não era primeiro-ministro, não. Então, ela achava que aquilo ia ser o começo de uma carreira brilhante, assim, para ela. É porque então, ela entrou na disputa já sabendo que não ia ganhar. Isso, é porque a Inglaterra ele tem uma coisa diferente do Brasil. Ela não é presidencialista, né? Ela é parlamentarista. Então, era uma posição no parlamento. Então era o cara daquela região que ia representar aquela região no parlamento inglês. Era uma posição no parlamento, agora eu lembrei. Então, ele começou a tirar onda, né, com esse cara. Começou a fazer piadas. Só começou a tomar repercussão. E lá não existe regra para... Qualquer coisa pode se candidatar, né? E foi o caso dele. Ele quis se candidatar... Não, ele não quis, na verdade, né? Quiseram candidatar ele, né, os produtores do programa, o dono do programa, quis candidatar ele pra ver até onde isso ia, né? É que o personagem, ele já tava ficando desgastado. Então, isso. O ator, ele já, já tava acabando as ideias para novos quadros para aquele personagem. E eles viram que essa zoeira de política tava dando muito certo, tava dando muita repercussão, né? E falaram, ah, vamos entrar na zoeira e vamos ver até onde vai. Só que o que aconteceu? Foi o lance de Tiririca, né, que você comentou, que foi o voto de protesto. Só que o Tiririca, cara, é o nosso caso mais recente. É, não sei se vocês conhecem o Macaco Tião. Já ouviram falar disso? Sim. Macaco Simão. Rio de Janeiro. Macaco Tião. Que foi eleito no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Não era o Macaco Tião. Um gorila lá, pô? É, então, não, o Macaco Tião disputou em 88. O pessoal começou a votar na zoeira. Ele tava disputando a prefeitura do Rio, né? E ficou em terceiro lugar. É, porque antigamente, como era a cédula, né? Sim. Você poderia escrever na cédula quem você queria, além dos candidatos que estavam lá, né? Aliás, primeira eleição, né? Você vê como o Brasil já começou bem. Pois é, cara. Então, é pra você ver... Primeira direta. Esse episódio é muito bom também, cara. De como, tipo, o cara sem proposta, sem nada. Ele só chegou e falou, ah, vocês só falam besteira, vocês só enrolam, a gente não entende nada. Esse era, tipo, o mote do cara da campanha. Ele não apresentou proposta, ele não falou que ia fazer de diferente e ele quase ganhou. Assim, eu não sou especialista em política inglesa. Nem brasileira também, mas inglesa menos ainda. Quando tiver uma brasileira, você começa a estudar. Com certeza. Mas nesse caso, é incrível como esse episódio conversou com o Brasil, né? Sim. Exato, foi parece bem que foi, calhar, os caras, né? Se basearam. Né? Acho que o cara viajou aqui pro Brasil e falou, uma palhaçada daqui, vamos fazer igual. Além dessa parte política, tem uma parte muito importante de ser dita também do episódio, que é o cara por trás do Waldo. Como inicia o episódio, quando ele aparece. Ele tá no banheiro, chorando porque a mulher não queria voltar com ele. Ele sim, ele é depressivo. Como... Não, a vida dele tava uma merda, cara. Exatamente. Esse lance, cara. A vida do cara tava uma merda. Comediante frustrado. Sim. É o palhaço que chora, né, cara? Esse que é o lance. É estilo aqueles episódios do Crush no Simpsons que ele tá na merda. Sim. É o cara que já tava em fim de carreira e tava lá, né? O palhaço que chora. Só que, cara, eu acho que o principal dessa construção desse Waldo não é o comediante. O comediante foi o que inaugurou. Sim, mas exatamente. É o que acontece depois, que é o lance do Tiririca, sabe? Você constrói um boneco, que é o lance da própria Dilma, né, cara? Você põe um fantoche lá pra ser controlado por outras pessoas, cara. E mas isso da Dilma? Ser... Oi? Da Dilma, a galera... Não, a galera tem mania de pensar que é a primeira vez que isso acontece no país, né? Não, sim. Isso a já galera aconteceu não tem vezes, noção. Cara. Isso aconteceu com a... Na verdade, nós tivemos mais presidentes fantoche... Sim. Do que presidentes que mandaram mesmo no país, né? Cara, isso daí nem só não, isso é uma coisa comum. Você pega um cara com carisma. Com o Maluf, com o Pita também, a mesma merda. Não, sim. Não, e é o que deu merda no Pita foi carisma. Porque ele não apoiou o Maluf, né? Isso que deu a maior merda. Não, então, ó, você pega um cara com carisma pra vencer a eleição. Um cara que é bonito, que vai passar valores, como foi na época do Collor, sabe? Sim. E aí, tipo, se esse cara é destruído, como aconteceu com o Aécio, no, por exemplo, o cheirador, é fácil você quebrar um homem. Só que quando você cria um símbolo como o Waldo, cara, e aí? Ele é indestrutível, cara. Ele prolifera. Sim, cara, ele pode ser qualquer coisa, sabe? Ele só caiu porque o cara realmente... Sim. O cara apertou o foda-se, né? Porque se não fosse isso, não, eu acho mas, que ele teria sido eleito, né? Isso é, que eu tô falando é, tipo, ilustrado muito bem na hora do debate. Enquanto os candidatos têm que se preparar muito bem pra qualquer pergunta, eles têm assessores pra procurar em tempo real no Google, sabe? As respostas. Então eles podem dar as melhores respostas, as coisas que as pessoas querem ouvir. Porque eles têm em tempo real também a reação da galera. Exatamente. Então é tipo, é muito construir um personagem que vai falar exatamente o que a população quer e com interesses tipo de outras nações, né? Que a gente vê que até os Estados Unidos resolveu apoiar o Waldo depois, né? Então, porque a quarta temporada de House of Cards, hein, Augusto? Esse negócio de procurar na internet que a galera quer? Nossa, então, mas tem um outro... Será que é tão distante assim ou é real? Bem próximo. Não. Da gente. É, bem próximo. Então, a parada do símbolo do Waldo, que que é o que tem que ser frisado. Porque quando aquele assessor vai falar com a produção, que a equipe do Waldo lá, que ele vem com dados mostrando o que, que o Waldo estava fazendo já, o que, que o mundo já estava olhando, ele já estava estudando uma maneira do Waldo ser a representação mundial de um símbolo de protesto. Sim. Tanto é que um tempo depois, mais à frente, a gente vê o que acontece, né? Mas na verdade o Waldo vira um produto, né? Eu acho que a banalização da coisa é quando você vê o Waldo, o criador do Waldo, falando assim, eu saio, e o resto da equipe ele não falou tchau. O Waldo é nosso, o produto é nosso, sim, a gente vai seguir com ele. Eu acho que o Waldo não vira um produto, Augusto. Eu acho que o Waldo já era um produto. O Waldo é um produto, né? Ele vira um produto de trabalho daquele cara. Ele, na verdade, o Waldo ultrapassou o produto. Ele saiu de produto para uma persona, para alguém realmente com posição na sociedade, né? O Waldo tá para essa série como tá o V do V de Vingança. É verdade. É um cara que não tem cara e virou um símbolo, né? Exato. Puta, é verdade. Uma boa comparação, apesar de ser bizarro, né, cara? É muito isso. Pra ver como é que é, né? E você, Augusto, o que você tem a dizer desse episódio de política? Não, cara, é que na verdade eu não vejo ele como um episódio de política, entendeu? Eu vejo ele como um episódio de manipulação mesmo. Você me frustrou. Política, agora. Porra. É verdade. Não. É que assim, o que eu vejo uma assim... Uma sátira. Não uma sátira, mas por exemplo, eu vivo de YouTube. Quer dizer, eu vivo de YouTube não, né? Eu tenho um canal no YouTube. Eu vivo da minha profissão. Aí, tá vendo aí, ó. Mas assim, eu tô dentro do YouTube. E eu já vi, assim, apesar de ter um canal pequeno, que não chega a 10 mil inscritos ainda, acho que a gente chega esse mês a 10 mil, se tudo continuar andando. Eu já recebi propostas de empresas de network disso, empresas de network daquilo, empresa disso, já fui procurado por uma parceria para isso, parceria para aquilo, e você fica... Eu vou te falar que você fica preocupado. Mas assim, o que eu vejo mais nessa história do Waldo é o descompromisso. E é isso que me preocupa. É a facilidade que se tem hoje de criar-se um produto com o mínimo de estrutura possível, sem necessidade de pesquisa nenhuma, que é o que vocês estavam falando até agora, e que esse produto se torna referência, cara. E a gente vê isso na internet direto. Eu não vou citar youtubers, porque a gente não está aqui nem para criticar e nem para elogiar o trabalho de ninguém. Mas quantos youtubers, não aqui só no Brasil, mas no mundo, já se tornaram formadores de opinião? Pessoas que começaram até displicentemente e talvez sem nenhuma missão. Sem dúvida, falou? Maioria. Entendeu? Maioria. E hoje estão aí e se tornaram produtos. E eu vou te falar uma coisa, a maioria deles são substituíveis. A maioria dessas pessoas... A maioria desses produtos, se o apresentador, se o cara que dá a cara para esse produto, se o cara que faz o formato desse produto sair, mas quiserem continuar com o produto, se algum patrocinador quiser continuar com o produto, o canal vai continuar, vai continuar formando opinião, vai continuar vendendo. Então assim, eu não vi o Waldo como uma crítica à política, eu vi o Waldo como uma crítica ao YouTube mesmo, a proliferação de material sem conteúdo, entendeu? Eu não vou citar nomes, cara, eu tô com a língua coçando, entendeu? Então, assim, o que eu vi ali do Waldo é exatamente isso. Hoje, o que, que essa tecnologia de câmera de celular nos proporciona? Nos proporciona a possibilidade de, através de um conteúdo sem pretensões... Eu não estou dizendo que ele é um conteúdo maldoso. Eu estou começando a fazer vídeo na internet porque eu quero ficar milionário. Mas eu começo um conteúdo, às vezes, de forma banal. Aquilo, por um acaso, viraliza. Esse conteúdo toma corpo, toma vida. E aquilo foge do controle, entendeu? E o fato das pessoas não terem escrúpulos em usar essa tecnologia hoje também é uma coisa que é bem nítida nesse episódio. Ah, eu tenho uma tecnologia invasiva, eu tenho uma forma de aparecer sem pagar um centavo para isso, praticamente. Eu uso e eu invado o teu espaço, eu uso o teu nome. Qual que é a maior febre hoje nos youtubers e que eu me recuso a fazer no meu canal? Ah, o fulano de tal fodão lá, que tem mais de 1 milhão de seguidores, falou um negócio. E aí o que eu faço? Comentado. Eu chego no meu faz canal. Faz vídeo-resposta. Vídeo-resposta, fulano de tal. Por um acaso ele falou pra mim? Por um acaso, quando aquele cara... Quando aquele vídeo cara... essa repercussão que aconteceu, que levou a ter o vídeo do Porta dos Fundos hoje, né? Exato. Entendeu? Assim, teve um monte de nego que ganhou view em canal nessa última semana fazendo vídeo resposta à Porta dos Fundos. Vídeos comentando o vídeo do... Meu, cara, peraí, meu irmão. O Porta dos Fundos fez um conteúdo. Você tá fazendo um vídeo resposta ao Porta dos Fundos? Por quê? Por um acaso ele falou pra você? Não, pois quanta é. Gente... Quanta gente não se alavancou naquele moleque que cortou a placa do YouTube lá? Também, mais outro. Fez merda, mas um monte de gente foi no embalo, cara. E foi. Fez o canal crescer. A placa de 100 mil. Aí cortou a placa, aí chegou a de 1 milhão, né? Chegou a de 1 milhão. E aí, assim, o que eu vi no Aldo foi essa crítica. É a facilidade que você tem de invadir o mundo de outras pessoas e se beneficiar disso. Eles invadiram a política, mas eles podiam ter invadido o jornalismo, eles podiam ter invadido o mundo de qualquer celebridade. Entendeu? E isso é fácil hoje. Vídeo paparazzi, vídeo revistinha disso, vídeo daquilo, canal de fofoca. Tudo isso tá englobado nessa palhaçada. Mas isso mostra no final da série, porque ele deixa de ser só um símbolo de protesto político, e tanto é que na China ou no Japão, não sei que país oriental que era, ele tava na escola já, pô. Exato. Ele era um conteúdo já didático pra escola. Olha que maravilhoso. Ele virou história. O cara começou isso de forma despretensiosa. Não, era material pra escola, ele já tinha, parece, uma companhia aérea. É, ele já tava em tudo, na lateral, pô, de um avião. Não, pra você ver, um personagem que era vulgar, né, que ficava... Quando ele não tinha resposta, ele pô, colocava o pau pra fora e ficava lá zoando com todo mundo. Exatamente. Entendeu? Não tinha argumento, não tinha nada. Entendeu? Então, assim, o que eu vi ali foi isso. Lógico que eles usaram a política, porque a política é uma profissão de exposição. Mas a crítica toda ali daquele episódio, na minha opinião, é exatamente isso. É a facilidade de você criar um material que eu não tô nem pensando em como eu vou fazer, eu simplesmente faço. E se der certo, olha que legal. E tem outro foco também, né? Que aí não é só um Aldo, são vários o Aldos, né? Porque uhum, pra cada local você vai ter o Aldo específico pra... Pro um interesse tipo de quem tá por trás. Exatamente. Né? Porque pra galera lá era o Aldo na política. Ali na China já é a galera na escola. Pra outros é na companhia aérea. Sim. Uhum. Vai suprir a necessidade de quem tá produzindo. Nossa, o final realmente é impactante. Mas você me convenceu, Augusto. Realmente. Não, depois que eu lembrei da cena final, telões, né? Aquelas várias propagandas, né? Com um molde pra cada coisa. Realmente a ideia é essa aí mesmo, a ideia que você falou. Eles estão um pouco se lixando pra política naquele caso ali. É, eles estão se... E na verdade, a grande verdade é que a mídia, a indústria, a grande mídia, ela tá um pouco se lixando pra qualquer coisa, contanto que aquilo dê retorno pra ela. Isso daí é aquela parada que a gente assiste, que é a máquina de fazer ídolo, né, cara? Ídolo fabricado. Então, tipo, ele só é o ídolo que as pessoas queriam seguir, né? Seja em na área que for, né? O último episódio agora, que saiu e não menos importante. Né? Não menos importante, até porque trata-se de um especial de Natal, que é uma coisa comum nessas séries inglesas, com poucos episódios e com formatos de filme, é os tais especiais de Natal, que normalmente sempre guardam grandes surpresas e dificilmente deixa alguém na mão. Sempre é o impactante, né? E não foi diferente com a nossa série aqui, que estamos discutindo, nossa Black Mirror. Foi um episódio impactante. Sempre normalmente também tem outra característica especial de Natal, é que eles têm horas a mais. Então foi um episódio de uma hora e meia, assim, mais ou menos, né? Sim. Uma hora e meia, né? Que deu quase dois episódios. Ele conta três histórias no episódio. E com os mesmos... O primeiro, sempre com o personagem central, né? Que é o... Alguém lembra o nome do personagem? Bah, não lembro. Eu lembro do ator, que eu acho ele bárbaro, desde Sin City. Mas eu não lembro o nome... Também não lembro o nome do personagem. Mas vamos lá, né? Vamos pra primeira história do... O episódio começa com uma pessoa acordando dentro de um quarto. Ele tem uma sensação esquisita de que ele tá lá há muito tempo. E aí ele sai desse quarto e tem um outro indivíduo dentro de uma cabana e tem uma nevasca em volta deles. E ele fala, estamos aqui há não sei quantos anos, ou não sei há quantos meses. Né? Exato. E nesse caso já mostra a tecnologia usada no White Bear, né? Sim, ali é uma mistura de White Bear com... Bom, né? Cara, realmente essa tá primeira preso. Tecnologia. Isso. Qual tecnologia? Porque ele, na verdade, implantar as memórias? Na verdade, não, mas ele é não, uma não. Parte da memória do cara, né? Ele foi sim, é aquilo lá, ele não foi apagado. Aquilo é o grão. Ele é o ovo. Grão. Ele é um grão, ele é um, é isso aí. Não, você tá falando, eu tô falando do fato dele estar lá na cabana. E é que o Galford, ele fez uma alusão ao White Bear porque você acorda sem memória. É, não, mas lá eles apagavam a memória da menina. Nesse caso, não existe memória anterior àquele fato. Porque o cara não é um cara. Ele é tipo uma projeção, ele é um grão. Ele é um grão fora do corpo. Aí eu discordo, cara, porque quando mostra o episódio, nesse mesmo episódio, quando mostra ele usando a tecnologia para fazer a secretária da menina, que a menina não entende que ela é só uma projeção. Ela acredita que ela é um ser vivo. Não, sim, sim. Mas ele porque também, ela tem ele todas acredita. As memórias da outra pessoa até ali, entendeu? Assim como esse cara acredita, verdade. Caramba, será que juntou as duas tecnologias então? E sim, apagaram a memória? Sim, várias tecnologias, sim, eu acho que esse episódio é muito louco. Puta que pariu. O cara fumou três pedras de crack antes de... É o Matt, né, o nome do cara que... Isso. A primeira parte é literalmente isso. São duas pessoas dentro de uma cabana. Um tá meio desconectado, perdido, e o outro tá todo satisfeito porque eles vão comemorar, né? Acho que é o Natal. Eles estão falando do Natal, vamos fazer uma ceia de Natal, alguma coisa assim. O cara fala pra ele, meu, a gente tá aqui há tanto tempo, vamos conversar. Você quase nunca conversa comigo. E o cara fala assim, meu, não tem muito o que falar. Aliás, né? O que a gente veio fazer aqui mesmo, né? Isso. Ele tá meio perdido. E aí esse segundo personagem que já estava ali na cozinha fazendo comida, preparando a comida, preparando a ceia, ele falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou te contar uma história e você me conta outra história. Que é pra gente poder iniciar um diálogo. É, iniciar um diálogo. Porque o cara não queria passar nenhuma informação, falar nada. Aí ele mesmo, o Potter, né, que fala, e por que você não me fala sobre você? Exato. Aí ele já, então vai ser um jogo de troca. Então beleza, eu vou começar a falar uma história do porquê eu estou aqui. E... depois, se você estiver confortável, você fala o que aconteceu com você pra estar aqui também. E aí ele conta a história do que o Felipe falou, né? De voltar com aquela brincadeira lá do conselheiro amoroso. Ele conta que ele tinha uma vida, ele tinha um trabalho, mas ele tinha um grupo dentro da vamos chamar aí da Deep Web, né? É. Que usava o grão. Não era o grão. Ele usava o implante ocular. Isso, ele usava o implante ocular pra ficar investigando, pra ficar futricando. Né? O Fantástico faz isso agora. Olha que legal. O Fantástico faz isso agora, que chama-se... É um quadro do Fantástico onde você anda com 10 bisbilhoteiros contigo durante uma semana... para eles te darem um palpite no final da história, para dizer, ó, faça isso ou faça aquilo. É. Só que a diferença é que no Fantástico as pessoas estão andando com você, e nesse episódio é um grupo de pessoas te observando. E aí, conforme, pô, eu sou tímido, não sei como chegar nas mulheres, tem 8 homens ali junto contigo te dando pitaco. Olha, cara, faz assim, se porta assado, fala tal coisa, né? Pra ver se consegue convencer o indivíduo. Na verdade, convencer o indivíduo não, né? Pra ver se ajuda o indivíduo a convencer uma mulher a ir pra cama com ele. E qual que é a parada interessante, né? Que não é um dia qualquer. Não. É... no evento de Natal da empresa que eles fazem isso, né? Eles vão numa empresa totalmente aleatória, entra na festa sem ser convidado, se faz passar como um dos membros dessa companhia, dessa empresa, e vai pegando informação porque das pessoas ao redor por conta do reconhecimento facial das pessoas que estão ao redor. É uma coisa que vai ser muito fácil quando sair um Google Glass da vida, né? Você bate o olho... ele já faz uma busca nas redes sociais que a pessoa é cadastrada, então ele sabe o nome, o cara puxa uma festa, né, num churrasco lá e fala, ah não, a gente se conheceu no churrasco tal, e pronto, já ganhou o cara. Ele fala, o churrasco de não sei quem, você tava com aquele chapéu de palha, né? Sim, aí mistura tecnologia com o conhecimento que o cara tem sobre psicologia. Exatamente. Que ele fala, bom, se você der esses detalhes, ele vai reagir de tal forma, ele não vai lembrar de você, só que ele não vai admitir. Exato. E é exatamente o que o cara faz. Porque você passou tanta informação verdadeira pra ele que ele não tem como não falar que você não estava lá. É, ele não tem como contestar aquilo, né? E aí ele pega mais uma vez essas informações aonde? Na rede social. Sim. Exatamente. Sempre a gente volta em Black Mirror a usar esses termos. E então ele começa a mostrar que ele faz isso, né? Que ele ajuda, esse grupo se ajuda a conquistar mulheres. Ou voyeur? Seria um voyeur? Eles são voyeurs. Só que, é que na verdade, eles estão infringindo a lei, né? É, então, aqueles caras, eles estão aprendendo também, né? Uhum. Aprendendo no exemplo do outro. Uhum. E aí a merda toda é que eles conseguem levar uma mulher pra cama. Na verdade, a mulher que leva o bicho pra cama, né? Exato, né? É totalmente o oposto. Foi muito mais fácil do que ele imaginava. E todo mundo ali vai assistir o cara transar, olha que legal. Mas ele já tinha visto que aquela mulher era esquisita, e é isso que chama a atenção dele. Ele fala, porra, ela tá deslocada aqui, ela não tá se divertindo na festa. E tem uma outra coisa também. Ele não conseguiu achar nenhuma informação dela, tava bloqueado tudo. Sim. Uhum. E aí, quando a gente chega lá na situação de que, porra, vamos transar, ela começa, na verdade, a desabafar. Né? Inclusive acho que na festa ela já desabafa bastante de é que... porque ela vê ele falando sozinho, né? Uhum. E pra ela isso teve uma interpretação diferente quando ela começa a explicar isso no quarto, né? É verdade, tem todo esse tchananãs aí da história deles, né? De que ele sabia muito sobre ela, ou sabia exatamente o que falar. Aí, no momento em que ela se retira do quarto para se preparar, né, vamos dizer assim, ela olha do banheiro e vê ele falando sozinho, porque é o momento em que ele se sente à vontade de conversar com os voyeurs, né? Exato, para ter mais dicas, né? E ela interpreta aquilo. A minha, eu falei, meu, fudeu, ela vai encher ele de porrada e vai bater nele até as horas, porque o cara é desgraçado. Eu imaginei, ia desmascarar ele, né? Ia desmascarar, mas não, ela interpreta de uma forma que aí eu pirei, nesse instante, porque ela olha e fala assim, não, eu ouço vozes, e elas dizem pra eu fazer coisas também. Exatamente. E já que você também ouve vozes e elas dizem pra você o que você tem que fazer... A gente tem que se libertar. Sim. A gente tem que se libertar. E ali o bicho pegou. E aí o cara falou, bom, vou comer a doidinha, foda-se. Uhum. E é nisso que o cara errou. É nisso que o cara errou. Porque ela deu algo pra ele beber, ele bebeu... E era um poison. Era veneno. E aí você vê o desespero da galera que tava assistindo aquilo. Puta, que cena desgraçada. Pelo amor de Deus. Fazer tudo. Não, e o cara ficou desesperado porque ele viu aquela merda, como ele tava fazendo um negócio errado, que era dar essas dicas. Tem esse clube, né? Ele resolve, tipo, dar um fim nas provas. Só que como ele tá lá na madrugada, né, com a mulher dormindo, com filha e tudo mais, ele acaba acordando a mulher, e a mulher fica puta com ele, bloqueia ele, que é uma coisa que a gente já tinha visto no aquele episódio dos ciúmes, né? Só que esse bloco é aprimorado, né, meu? Porque a pessoa vira uma mancha pra você. Vira uma mancha e não dá pra ouvir som, não dá pra nada. É realmente e um outra, bloqueio. E quando a criança é menor de idade, assim que você bloqueia... Na verdade bloqueia todos os descendentes dele. Independente de ser menor ou não. Não, você bloqueia só bloqueia a pessoa e os filhos. Não, seus descendentes, ela falou os descendentes. Ah, pode ser. Não deixa de ser o que eu tinha falado. Falou que era, você falou um detalhe que era menor de idade. Falou que era só se for descendentes, não precisa ser menor de idade. Não. Quando você vira maior de idade, você retira esse bloqueio. É, eu acho que você escolhe se você quer manter o bloqueio ou não. Então, tem que ser menor de idade, tem que ser seus filhos. E se você morrer ou se o seu filho virar um maior de idade, ele tem a opção de desbloquear ou não. Que aí já não tem nada a ver, já não é guarda. Você não tem uma responsabilidade, o pai não tem uma responsabilidade para com o filho, mas com a sociedade. Bom, de qualquer forma, ele bloqueia e a primeira história acaba aí. Aí o cara fala, puta, caralho, que merda, né? Então a sua mulher te bloqueou, você não consegue mais ver sua filha e é por isso que você tá aqui. Aí você imagina que eles estão em alguma estação no Alasca, sabe? Exato. Em alguma coisa que fica isolado realmente do mundo. E é aquele lance de, ah, puta, fiz merda e esse é o lugar que eu vou fugir, sabe? Meu trabalho, eu trabalhava com outra coisa, aí você fala como é que é? Aí você vê com o que o cara trabalha, né, cara? Caralho, o cara trabalhava como um consultor, né, de pessoas que queriam ter a vida mais fácil, né, por assim dizer. Esse é o propósito dele, que era criar uma duplicata da pessoa e que ela faria todas as atividades que a pessoa teria que fazer por dia. Não é uma duplicata da pessoa. É uma duplicata do ganho da pessoa. Da memória. Na verdade, da memória. Da memória da pessoa, né? Criar uma duplicata virtual. Melhor. Ele cria uma duplicata virtual da pessoa que ela seria responsável por fazer tudo, como eu posso dizer? É gerenciar, né, cara? Exatamente, essa é a palavra que eu queria. É uma governanta pra casa. Ficar brincando de coisa da vida, como é o nome daquele negócio lá? Jogo da vida? The Sims. Não, The Sims, com você mesmo. é um computador super inteligente, né, com inteligência artificial, que, diferente daquele simulacro do outro episódio, tem consciência e inteligência. Inclusive, tipo, acha que é real. Sentimento, né? Sentimento. Acha que tá vivo. Sim, acha que tá vivo. Eles chegaram na inteligência artificial, de fato, né? Não é mais só algo que simula uma pessoa. E aí, o trabalho desse cara é mostrar, né, que aquela criatura, né, não é viva, é tipo só uma cópia, e que ela tá lá pra cumprir tarefas. Então ele tinha... É uma obrigação, a existência dela é algo comprado pela própria pessoa pra que a vida dela se tornasse mais fácil. Sim. E a pessoa que contrata esse serviço não tem a menor consciência de que aquela porra, tipo, acredita que é viva, né? E aí como o cara faz pra convencer uma pessoa de que ela, tipo, vai ter que cumprir pelo resto da existência dela tarefas, né? Ela acelera o tempo. Então a pessoa fica numa sala vazia, né? Tipo aquela inteligência artificial. Fica numa sala pelo tempo. A sala branca, né? Determina. Seria a sala branca? Sem nada pra fazer. E aí ele coloca lá o tempo acelerado, né? Então em alguns minutos passaram-se meses pra pessoa. E aí ele fala que a habilidade dele era saber o ponto de não deixar aquela consciência enlouquecer. Exato, porque se quebrasse, ela viraria uma sucata em algum jogo de É, eu acho que é o episódio mais viajado. A cena realmente é muito. O episódio em si, na verdade, todo esse episódio, as três partes até a conclusão dele, é bem louco. É bem louco. Ele é mais distante da gente. Só que eu acho que é uma discussão que a gente ainda vai ter quando os caras aprimorarem a inteligência artificial. Criatura feita pelo homem. Tiver essa consciência, sabe, de que ela existe, como é que vai ser, cara? Como vão ser as leis? Como que a gente vai tratar elas? Não vai ser só como um boneco doméstico, sabe? É uma parada muito complexa, cara. Exatamente. É também muito jogador número um, né? Sim, com certeza. E tem um ponto também interessante. Quando ela já é, vamos supor, domesticada... Sim. Parece que as duas são um robô. Tanto o virtual quanto a pessoa em si, porque ela tá numa rotina tão automática que ela acorda até a hora de dormir, ela não faz nada de diferente. Sim. Ela tá programada também. Ela é programada pela inteligência artificial que ela mesma construiu. Sim, é verdade. Pra ter tudo do mesmo jeito sempre, sabe? Que é supostamente o jeito preferido dela. Exato, né? A torrada não pode ser nem muito assada, nem muito crua. E a torrada é a grande sacada dessa parte, cara. Sim, porque cara, no começo, antes dela ser operada, que ela vai retirar a consciência dela, né? Vai miniaturizar a consciência dela, sei lá como é que a gente vai falar isso, ela fala da torrada. É que vem uma enfermeira servir ela e a enfermeira não só fala, ela pensa, né? Ela pensa, já, então, já fica na consciência dela, porque ela tem aquela parada azul na lateral da face que tá captando tudo que ela tá pensando. Então essa parte da torrada foi bem pra enfatizar que tudo isso tá sendo gravado, todos os pensamentos da célula gravado. Eu acho engraçado foi a cara da empregada lá. Ela tá toda sorridente. eu vou preparar. A enfermeira. Eu vou preparar outro. Quando ela vira, mano, a bicha tá com a cara de um demônio, com raiva, mano. Mas é aquela velha máxima, né? Ah, quer alguma coisa bem feita, faça você mesmo. Exato. Agora você tem a oportunidade, né? De você ter você mesmo fazendo algo por você, bem feito. Então é isso. Exato. Provavelmente é a campanha, né? Pra vender esse produto. Então, eu brinco, né, cara, que eu falei assim, cara, ele é um torturador de computadores, ele cara, não tem outro nome, bicho. Então, é que se ele você pensar, ele é um computador, tipo... Então, se você pensar que ele é um torturador, você tá colocando sentimento pro programa. Mas o programa tem, tanto é que ela sofre, coitada. Então, mas ela só tem o sentimento se a gente pensar que ela tem um sentimento, mesmo ela demonstrando aquilo. Ela tem esse sentimento, só que como aquilo é um produto criado, você acha que você tem, tipo, sei lá, você é como se fosse o deus daquilo, entendeu? Então você, tipo, define o destino daquela porra, sabe? Então é muito sinistro isso. Ah, mas aí a gente vai partir pra área da desumanização de novo. Tipo, então ela não é humana, eu posso tratar ela desse jeito. Essa é a ideia. Só que aí vem a tua pergunta, até onde isso é ético? Não, porque não, mas eu acho antiético. Ser um ser vivo. Cara, eu já trato bem as minhas coisas, tipo, como se elas fossem vivas. Eu fico imaginando se um dia essas coisas respondessem, sabe? Nossa, é muito fácil de você, tipo, pegar amor, sei lá. Não, eu tacaria fogo, você é doido. É nada, cara. Tô de boa. Queria ver. Queria ver. Entendeu? A grande verdade é essa. Eu acho que nessa parte você fala assim, tá legal. Existe uma máxima. Aí a gente vai falar de Star Trek. Ah, que legal. Eu dando o jeitinho de falar de Star Trek. Em Star Trek, existe a filosofia de Star Trek. Olha que bonitinho. Então, veja bem. Você vai se teletransportar, né? Você vai ser desfeito molécula por molécula. Olha que lindo. Sim. Você é desfeito. Todas as suas moléculas são separadas. Inclusive, a sua memória é separada, é transformada em dados. E aí você viaja quilômetros de distância com moléculas. E é refeito num outro tubo de teletransporte. A pergunta que se faz é... Aquilo é você ou é um clone seu e você morreu no primeiro teletransporte? Pois é um clone seu. Entendeu? Só que você acredita piamente que aquilo é você. Sim. Portanto, aquilo é você. Não só você será acredita, como os outros acreditam, né? Não, é um clone. Aquilo o seu corpo não tem como viajar fisicamente. Ele aquilo tem que ser refeito. E aquilo é um clone. É um clone seu. Vai que a gente consegue converter em dados. Entendeu? Então, assim, na minha opinião... Já consegue converter, cara, a matéria em dados. O problema é montar de volta. Não, então, mas isso aí é questão de tempo, né? Como meu nome? O Star Trek se passa... A ideia é que se passe há muitos e muitos anos. Século 23 e 24. Isso, então. Tem mais aí, ó. 200, 300 anos pra gente chegar lá. Entendeu? Mas, assim, a grande brincadeira que eu faço é exatamente essa. Até o momento em que o torturador lá apareceu pra ela... Vou chamar ele de torturador porque eu não dou outro nome pra ele. Mas ele... Vou chamar de programador, mas quer falar mais bonito. Mas até a hora que aquele cara apareceu pra ela e disse, olha, você não é você. Você é um subproduto de você mesma. E você está aí para servir a você. Olha que legal. Entendeu? Enquanto ele não apareceu, ela simplesmente achou o seguinte, que ela foi jogada dentro de uma sala. Porque é exatamente isso, mostra exatamente essa sensação. Ela está deitada, olhando para o teto, de repente o teto se move, aí ela cai dentro de alguma coisa e é jogada dentro de uma sala. Não, ela não tinha nem a sala. Quando eles começam a conversar... Sala. Ela não sabia onde ela estava. Ela falou, onde eu tô? Eu tô no escuro. Então aquela sala é só para ela se situar de uma forma mais fácil. Mais fácil, exato. É, que ele mesmo fala, né? Ah, você tá bom. Cadê meu... Que ela pergunta, onde é que tá meu corpo, né? Ele fala, ué, tá dormindo e você é só uma cópia das memórias dela e tal. Exato. Caralho, imagina o choque, cara. Eu fiquei me colocando muito no lugar daquela mulher. Mas é exatamente isso, porque você foi dividido. Tem um filme muito legal, cara. É um filme antigo, não é antigo, ele é bem novo, diga-se de passagem. Que são sobre dois mágicos ilusionistas que ficam disputando pra ver quem é melhor. É o Grand Truc. Não, o Grand Truc não é. Não. É o Grand Truc? Não, o Grand Truc é novo. Não, são, um é o Hugh Jackman. E o outro é o Christian Bale. Qual o nome? Christian Bale. Bale. E aí no final, o Grand Truc mesmo, não. Exato. No final. Mostra até o Tesla lá. Exato. No final você descobre que ele tem uma máquina de teletransporte. Só que na verdade ele cria um clone dele. Isso. E aí ele mata um clone e morre pra que o outro continue fingindo que ele fez uma mágica, né? Sim. A grande verdade é essa. O que acontece aí nesse episódio é exatamente isso. Olha, você foi clonado. Só que em forma virtual, maravilha, mas você é aquilo, aquilo é você. Tem todas as memórias desde quando você se lembra de alguma coisa. É um ser, só que é um ser místico, é um ser virtual, tudo bem. Mas para ele, até o momento em que você disse para ele, olha, na verdade você não é um ser vivo finito. Você é um ser vivo feito de dados. E eu posso acabar com a tua vida apertando esse botão. Botãozinho aqui, deixando aí você 100 anos sem fazer nada. Nossa. Porque é o que ele faz com ela. O filho da puta faz isso com ela. É. Mas é muito quando você tá jogando The Sims. Você tá, tipo, querendo evoluir sua cidade mais rápido, você acelera o tempo. Só que imagine, tipo, que agora tem um impacto, né, pra aquelas pessoas que estão lá naquela cidade. No caso, você tá falando de Sim City. É, Sim City, desculpa. Não, mas no The Sims você também tem essa opção. A gente faz isso, a gente acelera o tempo pro dia passar mais rápido porque a gente quer que o desgraçado ganhe o salário no fim do dia. É. Entendeu? Então, assim... No Civilization, né? No Civilization. Então, assim, a grande verdade é que ele faz, só que ele faz isso como indivíduo e aí você vê o sofrimento dela pra falar, me dá o que fazer. Ah, então você quer o que fazer? Então cuida dela, entendeu? E aí elas viram duas pessoas, duas personalidades distintas. Ela deixa de ser o que ela era. Né? Ela continua sendo o que ela era, mas ela é uma. Agora ela tem uma nova função na vida, que é cuidar daquele ser vivo que tá ali. E engraçado quando ela vê aquele painel cheio de botões, né? Que ele fala. Sim. Faz a torrada. Não, mas que botão que eu aperto? Ah, não, os botões são meramente ilustrativos. Pensa na torrada e aperta qualquer merda aí. Eu lembrei de Divertidamente. Eu também. Um painel lá de controle da pessoa, né? Só que... Eu tenho uma crítica muito séria contra Divertidamente, mas tudo bem. Só fico falta puto, pra cast. Isso fica pro, é, próximo episódio. Fico puto, né? Toda vez que fala desse filme, mano. Não fique, não fique puto. Então, mas assim, a bagunça toda dessa parte 2 é um questionamento direto. Até onde vai a tecnologia e até onde vai a nossa ética no tratar com essa tecnologia. Se a gente for trazer para os dias atuais, a gente tocou o puteiro com uma coitada que tinha acabado de ser inventada, que foi aquela inteligência artificial da Microsoft. Sim. Que a gente fez a menina virar nazista, cara. A outra que eu esqueci o nome dela, que saiu no Windows 10. Não, mas, não. Mas aquela nossa, aquela tinha a carinha esquisitaça, que falou que ia matar a humanidade, né? A Microsoft lançou uma menina aí para conversar com as mídias sociais durante um dia... E a menina virou nazista, velho. Fuderam a menina, porque sabe o que fizeram? Na verdade foi hackeada, não é que ela virou nazista. Invadiram o programa, encheram ele de perguntas e informações errôneas, os internautas fizeram isso de forma maldosa e tendenciosa, e a menina começou a falar, cara, que o Holocausto não existiu, que Hitler era legal e sei lá mais o que. O cara puteu com a menina, mano, a menina tinha acabado de nascer. Mas eu acho que não tem limite, não. Você perguntou lá do limite, eu acho que quanto à ética, acho que não vai existir. Pô, a gente tá perdendo cada vez mais a ética, já era. Esse negócio de ética aí é passado, acabou-se. Morra, é uma cara. Pena. É uma não, pena. Então, na época da Dolly... É, isso é o que a nossa sociedade tem até agora, mas eu acho que vai mudar completamente daqui, no máximo 100 anos aí. Eu acho que vai tudo pro espaço. Na época da Dolly, da primeira ovelha clonada lá, com sucesso, tinha toda essa discussão sobre ética, né, entrar a questão religiosa. Agora, cara, os caras eles estão ansiosos para um próximo clone, cara, para um clone humano, sabe? Vou chamar o Albieri. Você acha que não teve Albieri naquela época? Eu tenho certeza. Ah, eu imagino que tenha alguns clones que deram certo, cara. Eu não duvido nada, amigo. O Thiago categorizou os caras como Albieris agora. Albieris da vida, né? É, da novela clone, cara. Aliás, a melhor novela da Globo, viu? Só pra deixar claro aqui. Sobrancelhão. E o nome da inteligência artificial da Microsoft é a Tai. Isso. Tai. Ah, tá isso daí. Ela foi retirada do ar e tudo, coitada. Ah, mas foi logo depois, cara. Começou a dar declarações polêmicas. Ah, não, a gente vai tirar aqui pra manutenção. Uhum. E pronto. Agora, quem vai fazer essa porra, mano? Agora, ó, com todo o respeito e humor que der pra colocar nessa frase, mas se coloca no lugar da coitada da Thay. Tudo bem que você é um programa, mas você nasceu. Te deram direito a interagir com pessoas e de repente te trancaram dentro de uma salinha de pequena de novo e falaram assim, não, agora a gente vai te remodelar porque você é meio burrinha, né? É foda. É que é cara, negócio, tem tudo que bem, eu tô viajando, porque ela é um dado, né? Ela é informações, ela é um programa binário. Mas nesse caso desse episódio, não, cara. Aquilo era ela. Entendeu? É a mesma coisa que eu tirar toda a mente. Se eu pegar o Felipe hoje, tirar todas as memórias dele e colocar dentro do corpo de outra pessoa. Ele só vai se tocar com outra pessoa quando ele chegar no espelho. É verdade. O seu Isaac brincava muito com isso. O seu Isaac brincou muito com esse negócio desse... E aí, onde vai a ética e a moral do ser humano quando a ideia é inteligências artificiais, robôs... E aí, funciona ou não funciona? Eu acho que é muito pano pra manga, isso aí, esse negócio de ética em relação a robô, inteligência artificial, vai causar ainda muita guerra por aí. Vai mesmo. O negócio vai ser feio. E se as máquinas não se voltarem contra nós? Então, agora a gente chega na terceira história, na penúltima história desse especial de Natal. O cara que... o Potter, né? Ele começa a se sentir mais à vontade pra dividir a história dele, né? Sim. E aí ele fala que... O cara já sugere, né? Ah, você tá aqui por causa de uma garota, né? E aí ele começa a falar que sim, que ele era apaixonado por uma moça, né? Uhum. E aí mostra que eles saíam juntos e tal. Tem até uma cena deles no videokê, né? E você percebe que o relacionamento não tá tão legal, assim. Ele gosta muito dela, mas ela já tá meio que desencanando dele, assim. E aí ela fala pra ele que ela tá grávida. Não, ele descobre quando ele tá retirando o lixo. Ah, é verdade. Ele descobre o teste de gravidez. É verdade, ele descobre e ela não fala pra ele, né? Que, aliás, é o mesmo teste de gravidez idêntico usado no episódio 4. Sim. Do episódio do a gente volta logo. Volta logo. E aí, tipo, o cara, ele fica felicíssimo, assim. Ele queria muito ser pai, né? E ele gosta muito da mulher. Só que quando ele vai confrontar ela, né, perguntar se ela tá grávida, ela confirma e fala que ela já tomou a decisão, que ela vai abortar. E aí o cara fica puto da vida, fala, você tá louca, esse filho é meu também. Ela falou, não, ele tá na minha barriga e eu já decidi, eu vou abortar. E aí eles começam a ter uma discussão muito séria e ela bloqueia ele. E aí, tipo, nisso ele fica transtornado, né, só que ele acha que isso vai durar até uma briga que vai durar até o dia seguinte, né? Que eles vão conversar quando tiver com a cabeça fria. E estamos falando do Grão, né? Então bloquear ele... É, bloquear e bloquear mesmo. Ele fica, tipo... No primeiro episódio que eles mostram o Grão, o bloqueio era só uma coisa assim, tipo, olha, eu não te vejo e não te ouço. Agora, nesse aí já é uma coisa mais aprimorada. Eu, quando bloqueio o Felipe não me vê. Sim. Isso. Oh, puta, um negócio sinistro, cara. É tipo um bloqueio de Facebook mesmo, né? De ex-namorada, assim. Tipo que ele infelice. É, não, um negócio sério. Você nunca mais acha a pessoa na busca, sabe? Exato. Agora imagina isso pra vida, né? Mas, bom, o que acontece? Na manhã seguinte, ela sai, ela faz as malas e vai embora. E aí, tipo, o cara fica desesperado indo atrás dela pra ela... Pra conversar, pra eles se acertarem, né? E ela não quer saber dele. E aí, tipo, ele vai até o trabalho dela, começa a seguir e tal. Mas ela já tinha saído fora. E ela saiu do trabalho. Ele até encontra uns amigos, né, que eram amigos em comum. Tem um cara que é um oriental, né, que namora uma... É casado, sei lá. É um casal de amigos dele em comum que trabalha com ela. E o cara fala, ó, ela saiu da cidade e ela não quer mais te ver, né. A gente perdeu o contato dela também. Aí o cara fica desesperado, só que certa vez, depois de alguns anos, ele encontra não, com ela. Não, alguns meses. Não, ela tava grávida. Ah, ela tava grávida. Passa uns meses e ele fica feliz porque, tipo, por mais que ela tenha mantido o bloqueio, né, então o cara não consegue ligar, não consegue mandar mensagem nem nada, e ele também não consegue ver as fotos dela, cara, as fotos que eles tiraram junto. Vocês lembram disso? Sim. Bloqueio serve entre até abelhas. Pra isso. Assim. Entre abelhas. Alguém achou Entre Abelhas, do Fábio Porchat? Filmaço brasileiro? Não assisti. É um filmaço, depois dá uma assistida. Só que lá fala sobre depressão, mas ele começa a não ver as pessoas. É muito foda. Caramba. Assista, que é um filmaço brasileiro. Ah, eu já ouvi falar muito bem, vou assistir sim. Mas então, o que acontece lá no caso dessa história, né? Ela ainda não tirou o bloqueio, só que ela tá grávida. Então isso, nossa, reacende a esperança dele, né? E aí eles sempre passavam o Natal na casa do sogro, mesmo o cara não gostando do Potter, né? O sogro nunca apoiou esse relacionamento, né? Uhum. E aí ele começa a seguir. Então ele não vai, ele não procura a mulher, só que tipo todo ano ele cumpre esse mesmo ritual de ir até a casa desse sogro, que era num lugar isolado, né? Que tem neve e tudo mais. E se chama Natal Branco, né? White Christmas, por conta disso, né, cara? É o Natal nevado lá. Passam-se os anos, ele começa a deixar uns presentes pra filha, umas coisas assim, sem ninguém perceber. Lembrando que ele não pode ver a filha também. Né? Não pode ver, ela também tá bloqueada. Só que aí ele percebe que é uma menina. Só a silhueta, né? É, só a silhueta. É, ele percebe que é uma menina, assim, emocionada. Alguns anos, né? Sim, vai passando um tempão. Todo ano ele vai ver ela, no Natal. Até que um dia ele tá assistindo a TV e estão noticiando um acidente. Que houve mortes, né? E ele vê a foto dessa namorada dele. Como ela faleceu nesse acidente, o bloqueio foi desfeito. Então ele fica mal, né? Porque ela morreu, né? E ele conseguiu ver o rosto. Oi? E ele conseguiu ver o rosto dela. Conseguiu ver o rosto, então sabe que ela morreu. Só que ele fica com aquela esperança de, já que caiu o bloqueio, ele consegue ver a filha. Eita porra, é agora. E aí, puta que pariu. E aí é a parte que você tá lá sendo levado pela história e você, tipo, sabe que algo vai ser surpreendente, né? Só que você não está preparado pra isso. Pelo menos eu não estava. Alguma vez alguém acertou o que aconteceu aqui? Não. Qualquer episódio. Nenhum episódio. Qualquer episódio. Obviamente qualquer episódio que teve algo assim pra se duvidar, né? Alguém acertou alguma coisa? A gente é muito ruim ou ele é muito bom? Será que é? Eu acho que o episódio é muito bom, cara. Porque pra mim, como ela já tava saturada dele, tipo, isso, a gente vê isso no jantar, né, que estão os quatro, que ela tá bem away de todo mundo ali, tomando vinho, só tomando vinho, não tá nem sabendo o que tá acontecendo lá no jantar, vai pro quarto. Então ela tava, tipo, meio que foda-se pro cara, né? Não quero mais. Aí ela achou essa válvula de escape da gravidez, por ele não concordar, o refúgio dela sair de perto dele. É, foi gota d'água, né? Então, eu falei, caramba, ela sabia que o bicho ia querer, ela deve ter colocado esse empecilho de não ficar mais grávida só pra ver o ciclo pegar fogo, pra ela ter um motivo pra ter saído fora. Eu falei, beleza, aí agora ela vai tocar a vida sozinha, né, velho? Mas aí... Bom, mas o que acontece é que o cara chega na cabana, né? Tem uma criança brincando de costas. E quando ele chega até ela, que ele tá até com um presente, né? É uma criança oriental. Aí quis matar um. Puta que pariu, cara. Aí, meu Deus do céu. O cara fica desesperado. Ele fala, mano, o que tá acontecendo aqui? E vem flash, ele entra, né? Ele invade a cabana do sogro. Do ex-sogro, né? O cara tenta expulsar ele. E ele fala, eu vim aqui ver minha filha. E vem um flash, né, na hora que ele vê a filha dele. Sim, vem um flash da noite, né, que eles brigaram. Que eles estão num karaokê. Que ela troca olhares com aquele amigo deles, que eles tinham em comum. E que música que ela tá cantando? A música do segundo episódio, mano. Puta, que foda. Tem referência a tudo, mano. Esse episódio, ele liga a todos, né? Porque sim, tem uma parte da TV que eles estão assistindo, né? Exato. Aquele Hot Show. Lá. E aí o cara fica desesperado, ele não quer acreditar, porque foram muitos anos que a mulher podia ter acabado com ele, já não ter sofrido tudo isso, né? Então ele acaba ficando transtornado, o sogro tá expulsando ele, já não gostava do cara, e ele bate com o presente, né? Que era um globo desses de neve, na cabeça do cara. O cara morre. A menininha fica assustada e sobe, né, pra se esconder no quarto. E o cara simplesmente vai embora. Cara, essa parte eu fiquei muito mal, porque a minha filhinha, né, não sei se você já viram foto, já. É oriental, cara. Puta. Não, daí você percebe, fala, meu, caralho, a pergunta que eu fiz foi, o que aconteceu com a menininha? Puta que pariu. E eu fiquei puto. Eu já tava puto. Fiquei mais puto ainda. Nossa. E aí você vê a conclusão chegando, né? A conclusão do episódio é exatamente isso. Tipo, esse cara que está na cabana conversando com esse outro indivíduo, na verdade, ele é uma memória projetada para fora do corpo, assim como a vamos chamar assim, né, a secretária, a governanta da segunda parte. Sim, e o cenário é a casa, né, velho? É a cabana do pai da menina. Sim, porque ele, toda vez, ele dá uma olhada no relógio e tenta buscar na memória. Por que aquele relógio era uma lembrança tão viva para ele e ele não conseguia enxergar o porquê? Aí não, ele começa relógio a contar... não tava lá. Ele fala, pô, esse relógio, tipo, ele não tava aqui. Começam a aparecer elementos naquela cabana. Conforme ele ia se lembrando. Sim. Os elementos iam aparecendo na cabana. Os elementos iam aparecendo. Então, assim, aí você descobre que ele é uma imagem. Na verdade, ele é uma memória projetada. Tipo, ele acha que ele é ele, mas na verdade ele é só uma memória projetada. E ele tá ali naquele ambiente, por quê? Porque ninguém na polícia conseguiu tirar uma confissão dele de que ele havia matado o velhinho. E quem tava lá pra tirar a confissão? O Voyeur. Quem tava lá era o Voyeur, porque o Voyeur também foi condenado. E ele tinha as táticas certas pra usar. Então o Voyeur faz um acordo Olha que loucura, o Royer faz um acordo com o governo para que ele possa sair da prisão. Se ele conseguisse, A confissão. E em uma hora, né? Parece que passou várias horas, vários dias. Mas ele fez aquilo em uma hora. Sim, em uma hora ele conseguiu o que os caras estavam tentando há meses, que foi tirar a confissão do cara. Porque o que acontece? Depois que ele mata o cara e vai embora, aquela criança fica, né, muitas horas esperando alguém aparecer, o avô voltar. Ela tinha feito, inclusive, um presente de Natal pro avô. Exato. Ela entrega esse presente, né, ela deixa esse papelzinho e vai buscar ajuda. Porque é uma criança, né, cara? Nossa, aquela cena eu até chorei, cara. Porque eu fiquei imaginando minha filhinha lá nessa situação, sabe? Uhum. E aí, como é um lugar isolado, ela vai andando na neve, ela anda alguns metros e morre congelada, né, cara? Então, o pessoal demora alguns dias até aparecer e ver que tem uma criança lá morta, né, cara? Então, foi uma tragédia, só que o cara foi o culpado, né? Sim. Exatamente, porque ele não se preocupou com nada, né? Sim, ele simplesmente foi embora. E aí você pega, né, o indivíduo aparece, os policiais aparecem, e aí é que eu falo, né, cara, da palhaçada. Vamos nos focar, por enquanto, só no meliante assassino. Aí eles vão até a cela do cara, abrem uma portinhola, olham pra cara do cara e falam assim, olha, a sua memória já confessou, a sua duplicata já confessou. Você pode continuar quieto, porque o cara sentia muita culpa pelo que ele fez, exato, então ele nunca falou sobre isso. Ele falou, você pode continuar quieto. Ele virou até um mendigo, né? Sim, com barba, o cara tava, tipo, zoado. Você pode ficar aí quieto quando você quiser, a sua memória ou a sua duplicata já confessou. Então você vai ficar muitos anos aí. Aí, não satisfeitos, aí a gente vamos só focar nesse cara primeiro, né? Que eu quero manter a discussão nisso aí. Não satisfeitos, eles falam assim, bom, é feriado de Natal, a gente vai sair, né? Não vai ficar ninguém aqui. Era esse o ponto. A gente vai embora. Não, são dois pontos, né? Porque ainda tem o que aconteceu com o outro, mas assim... Não, tô no ponto aqui, com esse cara. Aí os caras falam assim, ah, tá bom. Aí um dos policiais, ele fala assim, meu, que você fez na... O que você fez com a memória? Ah, eu programei para que se passassem 100 anos? Não, não. Ninguém programou nada. O policial tá mexendo e ele não entende aquele mecanismo. E aí ele fala, eu vou acelerar aqui para ver o que acontece. Não, na verdade ele fez isso de maldade mesmo. Não, isso para torturar o cara que tá lá dentro. Não, sim. Ele fala, isso daqui não é uma pessoa. Exato. E ele simplesmente deixa, tipo... centenas de anos passando do cara numa cabana preso, tipo, preso, então, tocando uma musiquinha ainda irritante, que ele quebra o rádio e o rádio aparece de novo. Puta, e a construção que eles fazem para mostrar que isso virou um círculo vicioso, que é o top, né, que tá a janela quebrada, aí mostra pra fora, o bicho tá dentro daquele cristal de neve, e volta de novo pro rádio quebrando, que volta pra janela, que volta de novo, e fica nesse... E o pior de tudo, não, tem uma parte que é pior. Quando ele olha pra fora da janela, ele vê o corpo da menininha perto da árvore. Então ele vai ficar olhando essa cena pra eternidade, cara. É foda. Agora pensa assim, aí a gente volta pra aquela parte 2, né, pra aquela desconstrução da humanidade. Aquilo é... um ser sofrendo durante centenas de anos. Sim. E o mais engraçado, que não foi essa memória que fez a barbaridade, né? O cara não. Que tá preso lá na cela. O cara que tá lá, não vamos falar memória, vamos tentar humanizar, porque aí piora a situação. O cara que tá dentro daquela bolinha de cristal não cometeu crime nenhum. Mas pensa uma parada, gente. Não, na verdade cometeu sim. Cometeu sim, porque ele é ele. Cometeu. Então... pensa no negócio. Eu acredito em alma. E eu acho que esse é o grande ponto que diferencia aquilo de um ser vivo. Só que para quem não acredita em alma, qual é a diferença daquele constructo com um ser vivo? Não tem nenhuma diferença, cara. Tem consciência, tem emoção, tem tudo, cara. E ele ficou ali sofrendo no inferninho dele. Se a gente quiser fazer um comparativo de alma, a gente pode fazer o seguinte. Ele tava vivo na cela. A alma dele tava sofrendo lá no purgatório. Sim, 100 anos. É isso aí. Puta que pariu. É verdade. Entendeu? Sim. E aí você já fica puto. Aí você já fica puto, você fala, puto, eu tô puto com esse episódio. E nossa, aí eles conseguem piorar. Mal, cara. Mano. E aí eles conseguem pegar um negócio e transformar na coisa mais filha da puta ainda. Eles liberam o cara porque foi o acordo. O Matt. É, só que tem uma restrição, ele já tava felizão, ele, ó, meu papel tá cumprido, eu falei pra vocês que eu sou bom nisso e tal. E aí o pessoal falou, não, legal, só tem um detalhe, você tá bloqueado, você tá pra marcado. É, isso é uma coisa que é isso muito comum. Isso é pior comum. Do que tá na prisão, pô. Não, sim, mas isso é uma coisa muito comum pra quem joga MMO. Uhum. Você vê o cara lá que tá com o nome vermelho, você sabe que aquele filho da puta mata player. Então você não vai chegar perto dele. É do... Voltamos pro Sword Art Online? Não, então. O Sword Art é uma cópia dessa ideia. Sim. Se você joga um Mu, você sabe que os personagens que tem um nomezinho vermelho são os putos que esperam você sair de uma cidade segura pra te matar, pra roubar seus itens. E é isso que... Isso é uma parada que já acontece também nos Estados Unidos com pedófilo. É, tem uns programas, não sei se vocês sabem disso, que você pode pegar pessoas que supostamente são pedófilas na sua região. Então esses caras já ficam marcados, você sabe até o endereço deles. Pra tipo, você se proteger supostamente, sabe? Só que o cara ainda não cometeu nenhum crime. É tipo um negócio meio... Em alguns estados isso já evoluiu, tá, Fê? É, você pode fazer busca de condenados na sua região. Não, então. Porque isso daí é uma coisa público. Meio... Aquele filme do Tom Cruise, como é que chama? Que tem os precogs? Minority Report. É, virou isso, sabe? Então o cara ele já tá lá marcado antes de cometer o crime. E é o que acontece com o cara. Ele sai na rua, ele tá em vermelho pra todo mundo, então ele tá marcado como um criminoso, e ele não consegue ver ou interagir com ninguém. E as pessoas desviam dele porque ele é um criminoso. Agora imagina a vida deste indivíduo. Não, acabou a vida. Como é que ele vai comer? Como é que ele vai viver? É a prisão em vida. Entendeu? Ah, olha que legal. Há muitos anos atrás, aí a gente vai voltar para Além da Imaginação, tem um episódio assim, em Além da Imaginação, que o cara ele fica com uma marca na testa. E aí todas as pessoas que têm aquela marca na testa são ignoradas no mundo. Depois assistem. É muito legal esse episódio. Nossa, esse episódio, no fim dele você chora. Procura, cara. Eu não vou saber o nome do episódio, mas eu sei que é Twilight Zone, que é Além da Imaginação, e que esse cara, ele tem uma marca na testa. É mais ou menos isso que acontece nesse... Não, mais ou menos não, é idêntico. É o que acontece nesse episódio. E aí você, que já tava puto por ver um assassino... Não, eu já tava puto por quê? Eu tava vendo um torturador, depois eu vi um assassino que matou um velhinho e depois matou uma criança... E aí depois eu virei torturado. Aí eu fiquei com dó do assassino que foi torturado durante 100 anos. Aí de repente o cara sai pra rua marcado. Puta, é foda. Todos os filhos da puta você vê o outro lado, né? Você vê o cara se fodendo de uma forma tão agressiva. Você fala, caralho, meu Deus do céu, era necessário tudo isso? Exato. E aí eu vou trazer uma crítica final minha, se a gente quiser encerrar, mas essa seria a minha crítica. A grande verdade é, traz para a mídia social de hoje e pega todas essas reações exageradas e polarizadas que nós temos hoje na internet e pergunta para você mesmo, é necessário tudo isso? Não, com certeza. O pessoal acabando com a amizade por conta de uns filha da puta que estão cagando para você. Exato. Sem dúvida. Isso é a grande Entendeu? Verdade. É necessário a gente ir lá e bloquear um bar? É necessário a gente ir lá e destruir com a vida de um professor? Entendeu? Como foi o caso do meu primeiro vídeo. Aí, vamos ao jabá. Meu primeiro vídeo no canal do Bom Senso é... Tá todo mundo falando merda. Porque os caras estavam atacando um professor que defendia a ditadura. E eu tava falando assim, cara, eu odeio a ditadura. Mas eu jamais faria... O que vocês fizeram com esse homem? Ah, você tira o livre-arbítrio de uma pessoa, né, velho? Exato. Então, então, assim, se a gente for pegar esse episódio no final e trazer para uma crítica atual, é exatamente isso. Quando você olha do outro lado da linha, por mais que você não goste do que a outra pessoa faz, ou por mais que você não goste do que a outra pessoa acredita ou defende, justifica os ataques e as agressões como elas são feitas hoje? Não. Tá todo mundo muito agressivo, né, cara? Estão, velho. E muito cheio da verdade, né, cara? Tá todo mundo falando com muita propriedade. Sem Mas saber de porra nenhuma. Eu acho assim, galera, é aquela velha coisa que mais uma vez eu vou falar, que todo mundo, vocês falam também, todo mundo fala. Sempre foi assim, pô. A diferença é que agora existe rede social, você pode se expressar. Verdade. Agora as pessoas têm voz, assim, né, cara? Agora as pessoas têm voz. Todo mundo falava, a diferença é que você ouvia só seus amigos, a galera ouvia só seu amigo, hoje em dia não. Hoje você ouve todo mundo. Todo mundo fala. A diferença é só essa. Bom, velho, basicamente, pra quem nos ouve, esta é a nossa... Nossas considerações, né, sobre Black Mirror. Cara, sobre essa série maluca que eu espero que não acabe. Essas são nossas considerações básicas sobre a série. Mas é isso aí, galera. Que série. Acho que quando tiver a próxima temporada, a gente vem aqui bater um papo também de novo sobre a próxima temporada. Não, com certeza. Vai explodir a cabeça de novo. Porque... É que a gente... Com prazer. A gente estendeu muito a conversa, ficou todo mundo cansado, mas essa série tem, tipo, puta, tem muito pano pra discussões filosóficas fortes, assim. Com certeza, se a gente quiser, a gente teria feito um episódio pra cada... Super atual, é foda. Nem super atual, ela é à frente do nosso tempo, na verdade. Não, é verdade. Tenho certeza que ela vai ter bastante referência aí para nos próximos episódios. A gente vai ficar dando essa série como referência e debatendo ela em outros casts. Não, com certeza. Não tenho dúvida. Mas, galera, agradeço aí o Augusto, que tá aí participando do primeiro podcast dele aí com a gente. Muito obrigado aí pelo seu tempo, já são quase 3 horas da manhã e você tem que trabalhar amanhã e tá aí com a gente para debater sobre essa série. Cara, pra mim foi um prazer. Falar um pouco sobre o seu canal de novo? Pode falar. Não, já falei, mas já fiz mais do que jabá. Galera, quem gosta de política ou quer entender um pouco mais de política com uma visão que não é nem de esquerda e nem de direita, né? Dá uma olhada lá no canal, bota seus comentários lá, deixa sua inscrição. É sempre bem-vindo ali. É Canal do Bom Senso. Entra no YouTube e digita Canal do Bom Senso, você vai nos encontrar lá. Boa, e Felipe, fala aí sobre o 88 milhas pra galera. Felipe aí já velho aí no nosso velho podcast. Velho de casa, já abrindo geladeira, chutando a porta. É verdade. Eu sou do, como eu falei, né, de um site chamado 88 milhas. A gente fala sobre entretenimento em geral, sobre filmes, séries. É muito parecido com o que a Irmandade Nerd faz. E a gente também tem um canal no YouTube, né, que a gente cobre eventos, né. Tem entrevistas com cosplayers e coisas do tipo. E nossa fanpage no Facebook tem fotos dos eventos. Então, acompanha a gente aí. Boa, e aproveita que tem lá eles entrevistando Seiya. É verdade, tem o Hermes Barão ali lá. Eu ia falar, o Hermes Barão, né? E uma coisa que é legal, galera. Muita gente está começando a ouvir podcast agora com o nosso podcast, porque assim, a gente acaba apresentando para outras pessoas que nunca ouviram. E acaba a galera, mas o podcast, eu ouvi o seu, eu ouvi de outra pessoa. Galera, podcast não é televisão, a gente não está disputando horário. Não está disputando contratos comerciais. Muito pelo contrário, o podcast, o bom dele é que você pode baixar e ouvir quando você quiser. Não importa se você ouve podcast A ou B. Ouve todo podcast que você quiser. Quanto mais você ouvir, melhor. Pois é, e uma das coisas que eu mais vejo em podcast são pessoas participando, pessoas que têm podcast participando de outros podcasts. Então, galera, cabe pra todo mundo, vamos lá, ouve lá uma segunda opinião. O Felipe falou do... Qual era o podcast no começo do cast que você falou, Felipe? Anticast. Eu vou até baixar. Pronto, do Anticast. Pronto, o Felipe falou do Anticast aí, que fala sobre a mesma coisa que nós falamos, né? Só que eles dão espaço, um cast pra cada episódio. Assistam lá também, que assistam realmente... Assistam, ouçam, né? Ouçam, né? Ouçam lá também, que realmente, com certeza, eles têm uma opinião... diferente, mas o que é bom que agrega, vocês ouvirem, né? E sim, isso que é bom que agrega. O Vox também fez um episódio bem completo sobre o Black Mirror. Separaram em dois também, eu recomendo, cara. É muito bom. E essa série é uma série que tem muito mais discussão do que as, sei lá, 6 horas que a gente ficou batendo papo aqui, juntando os dois casts. Então, podem lá ouvir, galera. Ouçam para que vocês realmente montem sua opinião. Às vezes você não se identificou com nenhuma das nossas opiniões aqui, nenhuma das quatro opiniões, mas lá você se identifica e abre um debate, entendeu? Então, esse é o bom do podcast, galera. Não existe concorrência, existe podcast para todo mundo. E ouço 88 milhas também. É verdade. Sigam o conselho do ET Bilu e busquem conhecimento. Esse que está aí. E é nóis, galera. Acessem o Facebook, né? Facebook/Irmandade Nerd. Temos o Twitter, que é o @Irmandade Nerd. Temos o Instagram. Tem o meu Snapchat. Mentira. Toda vez eu falo isso. Toda vez é uma coisa. O cara quer se promover de todo jeito. Não, mas tudo que você colocar Irmandade Nerd em rede social, a gente tá lá. E acessem o site irmandadenerd.com.br. Tem outros podcasts, tem reviews, críticas de filmes, mangás, HQs, livros, qualquer coisa lá, qualquer pode coisa entrar lá, que nos coisa. Adaptar. O que der pra adaptar, que a gente adaptar. É isso aí, galera. Tá então, certo, galera. Até. Um abraço. Blood pour.